Projeto X Podcast. Começou mais um Projeto X Podcast. Nessa vez o mundo precisou se preparar e obviamente estamos aqui para falar daquilo que exige preparo. É quadrinho! Quadrinho! O Batman tinha um plano para isso. Mas é isso aí, moçada. Felizmente aqui, depois de muitos pedidos de verdade aí no e-mail, né? A galera com saudade aí da gente voltar em quadrinhos, né? Rolou esse espaço aqui, né? E a gente volta aqui pra abordar um dos temas aí, uma das categorias que a gente mais gosta de falar no Projeto X. Exato? Yes! Oh, yes! É o que realmente importa, porque é o programa que eu participo, né, cara? Então... Ah! Pô, olha só. Tem que ter aqui. De lua cheia em lua cheia. Bom, é até difícil hoje meio que descrever essa obra, assim, é um negócio meio que até icônico, né? Principalmente pra personalidade aí de um dos personagens aí, que é o motim, né? De toda a história dessa saga. Mas hoje a gente tá pra falar aqui de Liga da Justiça Torre de Babel. Yes. Que ninguém vai entender mais ninguém. É. Agora o podcast vai ficar em russo. Aqui é o Rods com preparo. E a sorte é que não existia Google Tradutor na época que criaram Torre de Babel. Senão o plano do Raso Algum não tinha dado certo. Nenhum, né? Nenhum. Bom, aqui é o Cabeça. E graças a esse quadrinho surgiu a pergunta mais repetida nos embates de heróis: mas é o Batman com ou sem preparo? Para. Aqui é o Seiji e eu gostava dessa novela, sabe? Dessa novela. Torre de Babel, porra. Rapaz. Fomos longe. Pô, quem explodiu longe. O shopping? Era maneiro, pô. Quão longe assim essa foi? Ah, esse é no shopping que explodiu, não é? É, que era então. Da... Pô, era legal pra caramba. Voltar ao ano de 98. Aqui é o Vinícius, dois quadrinhos, e eu divido o mundo em dois tipos de pessoas. As pessoas que gostam de Torre de Babel e as pessoas que não gostam de Torre de Babel. Basicamente isso. Ai, ai, ai. Eita. Eu já senti grupo ontem. Se tu não gosta desse quadrinho, tu não é boa pessoa. É, cara. Existem três tipos de pessoas no mundo. Aquelas que sabem contar e aquelas que não. É isso aí, moçada. A nossa Liga da Justiça está aqui reunida para lidar com qualquer adversidade aí que venha do mundo dos quadrinhos, inclusive a má comunicação. Ah. Tem palestra, workshop, livro que resolve isso. O Raça tava dando uma aula de empreendedorismo, né, cara? Exatamente. Como gerir sua empresa. Mas é isso aí, Torre de Babel. Quem que inicia? Só antes, eu preciso fazer um pedido aqui. Porque o Vinícius, ele deve ao Projeto X e aos nossos ouvintes um pedido de desculpa em relação ao seu posicionamento quanto à última caçada de Kraven. Você pode se retratar já, velho. Cara, que sacanagem. Não, é agora, cara. Você deve pra gente e pros nossos ouvintes, tira indignado. Eu reli a história, a última caçada de Kraven, recentemente, e agora eu sou um homem melhor, cara. Agora eu sou um ser humano evoluído. Agora a pergunta mais importante. E o Penadinho também? Como é que tá? O Penadinho é ruim, cara. O Penadinho é muito ruim. Caramba. Eu não quero nem falar sobre isso, cara. Caramba. Ok. Um de cada vez, né, Sérgio? Quem sabe no futuro. Ele já viu o valor da tanguinha. Ele já viu o valor dos bongos da tanguinha. Que é isso, já é um bom começo. Como não gostar de bongos? Bom, a gente vai falar hoje de Torre de Babel, que, diferente de algumas histórias que elas são uma minissérie, na verdade ela só foi um arco de história, que foi publicado em 4 edições na revista JLA, né, Justice League of America, entre as edições 43 e 46, publicadas entre julho e outubro do ano de 2000, também um tempo razoável. Essa revista, esse run da Liga da Justiça, foi aquele que começou com o Morrison, né, que até hoje... É, exato. Muitos é considerado aí como o melhor run ou a melhor equipe da Liga da Justiça, uhum. que foi primeiro com o Grant Morrison e depois o Mark Waid deu uma continuidade. Essa é a equipe, assim, até mais conhecida, assim, conceitualmente, né? Quando o pessoal fala de Liga da Justiça toda, pelo menos uma base do que a pessoa pensa estava nessa liga, né? E é o mais perto que a gente tinha também do panteão, né? Dos heróis da DC, né? Então, é realmente só herói de ponta, né? Excluindo o Homem Borracha. Não, mas é que no início... Que ele tá em outra categoria, na verdade. Ele tá acima de todos. Segundo o Frank Miller, né, cara? Ele é o herói mais... Perigoso. Você pegar a primeiro, né, o início dessa DLA, só é realmente a equipe que a gente tá aí acostumado, né? Superman, Batman, Mulher Maravilha, um Flash, um Lanterna Verde, Aquaman e o Marciano, o Ajax, aí pra quem prefere qual uma das denominações. Pra quem é velho, né? Fala assim. A galera, eu conheci como Ajax no desenho, mas eu me tolhi a falar Marciano, porque realmente Ajax não tem sentido algum. Não tem por que ser Ajax. É o Marciano Caçador de Homens. Caçador de Homens, é a carta do Yu-Gi-Oh! Essa fase da Liga, cara, é uma das coisas assim que ajudaram a redefinir o que seria essa década, no caso a década passada dos quadrinhos, né, cara? Porque junto com o Authority ali, quando essas coisas saíram, foi um negócio incrível, né? A galera mudou, o pessoal se perguntava o que eu vou ler depois de ler a Liga do Justiça do Morrison e o Authority, né, cara? Foi do caralho, cara. A gente tava saindo aí de um período nebuloso, né, da década de 90, onde muita coisa, muito se questionou, muito se mudou, muito se perguntou sobre realmente o que seria esse mercado de super-heróis, né? Pra onde iria, o que a gente vai fazer, será que não erramos? Né? E aí, essa foi uma reformulação que falando aí de universo DC, a gente fala que, pelo menos, acho que a gente já falou, que era a nossa época favorita, esses anos 2000, né? Toda essa sequência que começa, aí desse que meio saudade. Você vai ter saudade de cronologia, né, cara? Porra! Então, todo esse pedaço, a gente já falou aqui de uma série que vai vir posteriormente, mas que é dessa fase, dessa estrutura que é a própria crise de identidade, por exemplo. Que vem com essa nova ideia de realmente tem que ser sério, tem que ter peso, mas não é como nos anos 90, de tudo tem que ser raso, tudo tem que ser, né, tudo image style. O mercado estava se reestruturando novamente na forma de contar essas histórias. E é interessante que essa fase, né, cara, ela começa com Morrison, né, tipo, já é um grande nome, né, ele já tinha escrito o Asilo Arkham, tem aquela fase premiada do Homem-Animal e tudo. Uhum. E era um cara, assim, que tinha que se provar num grande título, né? Ele escrevia bizarrices, aí essa liga foi pra provar que ele é um cara que, por mais escroto que ele seja, e usa drogas e afins, ele conseguiu escrever. Ele conseguiu escrever, sabe o que faz, né? O mainstream do mainstream, né, cara? Exato, é. E aí, olha essa fase, cara. Ela começa com o Morrison e depois entra o Brian Hitch e o Mark Waid, né? Não, e o melhor é que o Mark Waid, ele era filhinho do Morrison. Tipo, ele escreveu as edições 18 e 19, depois 20 e 21. Ele fez umas incursões, assim, na liga e depois entrou, né, por mais tempo, quando tem a Torre de Babel. Meu, exatamente. Do Morrison, Mark Waid. Cara, olha a resposta. É o mercado... olha o nível, né? O que você faz, né, cara? Eu sou reserva quando o Morrison quando tá o Mark Waid é fiolim. Então... Ó, pessoal, o Morrison não vai entregar no prazo, não vai dar pra entregar, bota o Wade aí. Bota o Wade. Só o Wade. Claro que já era o Wade que já tinha escrito o Reino do Amanhã, né? Não, e ele tava escrevendo Flash ao mesmo tempo, né? Acho isso. Que por isso também. Que é o, também considerado por muitos, o melhor run do Flash é o do Wade. Ele já escreveu o Capitão América também, né? Que também fazia um sucesso, danado. Bom, e completando a Torre de Babel, a gente tem uma edição da revista que é a JLA Secret Files. In Origins 3, é isso mesmo o nome da revista ou eu copiei errado? Isso, tá certo. Tá certo, né? Que não tava, né, junto dessas edições, mas ela complementa alguns pontos que ficaram em branco. Tanto que da primeira vez que eu li, eu não li essa revista. Então, realmente, algumas coisas ficaram meio no ar e essa revista explica. Você vê que, assim, ela tem uma arte totalmente diferente, ela é uma outra revista, mas que ela completa aí, pelo menos, as informações mais importantes que você tinha que saber sobre esse ar. É do Mark Waid também, cara? Essa eu não li, porque só tem a edição da Abril. Tem o Mark Waid. Não é o Mark Waid que escreve. Não, essa não. Não, então eu não vou ler porque... Não, mas vale. Eu acho vale? Que vale. Assim, ela é muito bem escrita e ela é muito importante. Assim, muito importante pra entender alguns dos conceitos importantes pro desenvolvimento, das razões, de como foi o processo até ali. eu recomendo, se você tiver aí um tempinho e uma vontade, de ler, que é uma edição que vale a pena. Beleza, beleza. As quatro edições, elas foram escritas pelo Mark Waid, a gente já falou aqui, Reino da Manhã, Flash, escreveu agora Demolidor. E teve aí os desenhos de forma meio de dentro, o Howard Porter, que fez esse run, muito desse run da Liga da Justiça, desenhou Flash, desenhou Titãs também, e do Steve Scott, que ele basicamente fez, além dessa, algumas edições do Batman, e ele desenhou também uma das edições do Superman Nova Kid. Particularmente o Howard Porter tá umas derrapadas, eu não sei. Eu tava lendo essa revista, eu tava dando risada em cada expressão facial dos heróis ali, pô. O Batman, ele tem uma. Ele solta umas caras tem estranhas. Uma, cara, tem uma página que é quando eles. Cara, sério, eu não sei como deixaram passar esse desenho. Que é o final da primeira edição, que é a cara do Kyle Rayner numa página gigante, cara. Ah, sim. Eu não sei como alguém não falou, cara, volta o desenho isso direito, pelo amor de Deus. Não, sério, eu não sei como deixaram passar isso, mas tudo bem. É a cara do Batman, então. O Howard Porter tava desde o começo com o Morrison. Não, ele não é, no funk ele editou todo ruim, não. Ele tem algumas cenas de ação são legais. Ele tem alguns problemas de close de rosto, assim, algumas ideias de sucesso. Ele é uma arte estilizada, né, cara? Não é uma arte realista, né? Triste, não, bem, não é, bem não, diferente, não, né? Não. Não. Não, mas cara, vocês estão ligados, tem uma história com esse cara, né? Howard Porter. Coach, cara. Então, ó, agora vocês vão se sentir tri mal por falar mal do cara. Olha só. O cara perdeu a família, desenha com uma mão só. Quase isso, cara. Olha só, o Howard Porter, ele teve um problema no tendão, nos tendões da mão. Teve que parar de escrever, de desenhar com uma das suas mãos. Durante 2 anos, cara, ele dirigia ônibus escolar. Ele teve que largar os quadrinhos em 2006, né? Ficou 2 anos dirigindo ônibus sem poder desenhar, e aí ele reaprendeu a desenhar com a outra mão, cara. Esse homem é um guerreiro, vocês estão falando. Na época dessa revista, ele desenhava com a mão boa. Então eu não sei se dá pra justificar alguma coisa, mas ok. Não, agora era com a mão ruim, né, cara? Quando ele trocou, ele foi pra boa. Ah, pode... é ok, faz sentido. Ele dirigia um ônibus e ia com a mão ruim ainda. Meu Deus, eu não pego ônibus desse cara, não, cara. Na boa. Agora parece que algumas crianças morreram, cara, no ônibus por causa da mão ruim. Acontece, né? umas artes recentes dele, ele melhorou mesmo. Deve ser aquela que realmente era a mão ruim que ele tava usando. Caraca, muito bem. Além de, assim, e por incrível que pareça, apesar de ser uma história da Liga da Justiça, ela foi considerada pela IGN como uma das 25 melhores histórias do Batman de todos os tempos. 21ª, eu acho. 21ª, salvo engano, eu acho que é essa numeração mesmo. Segura aí e se prepara. Segura e se prepara. A gente ainda vai ficou entrar... Ficou entre as 25 melhores do Batman e ficou entre as piores da Liga da Justiça, né, cara? Porque a Liga... Enfim, né, cara? Porque eles são os idiotas, né? Não, ok. Só o Batman que presta na história, né, cara? O resto... Uma das piores atuações da Liga da Justiça da história. É aquela velha crítica, né? A Liga da Justiça com o Batman, né? Que pro Batman ser esperto, a Liga, obviamente, tem que ser burra, né? Não dá pra fazer um paralelo, tipo, decente, né? O pessoal tem muita dificuldade de fazer um Batman esperto e não deixar o resto dos membros... É que próximo assim... Próximo do amigo. É aquela história. O que o Batman pode fazer? Assim, qual vai ser a função desse cara? Não tem como não deixar. O que ele faz? Ah, ele é o maior detetive de todos os tempos. Ah, então vamos fazer isso ser útil de alguma forma. Pô, mano, ninguém vai ver nada. Ninguém vai entender nada. Kyle Rayner ficou com essa referência. É, caraca. Que vergonha. Sim. Cara, se você não gosta do Kyle Rayner, essa é uma história pra você xingar ele, na boa. Além, véio, pra fechar, esse foi um arco de histórias que foi adaptado por uma animação longa-metragem em 2012 da DC, com o nome de Justice League Doom. A gente vai explicar mais na frente, ela tem umas diferenças razoáveis com relação à história original. Ela foi roteirizada, a animação, pelo Dwayne McDuffie, que morreu logo depois da animação, mas ele foi um cara, assim, que trabalhou com Jovens Titãs, a Liga da Justiça, Liga dos Sem Limites como roteirista, então é um cara incrível das animações. E teve a direção da Lauren Montgomery, que é uma diretora que ela fez parte de várias animações dessas de longa-metragem, como o primeiro voo do Lanterna Verde, o Batman Superman Apocalipse, o Liga da Justiça Crise nas Duas Terras, o Batman 1, que é uma animação incrível. Então, assim, esse universo animado aí dos filmes da DC é sem palavras até, né? É sensacional demais esse trabalho que eles fazem com isso, né? Óbvio, sempre tem uma liberdade criativa ou outra que acaba não agradando todo mundo, mas o esmero aí, cuidado que eles têm, né? Fazer essas animações é reflexo, assim, tipo, palpável, né? De quão bom eles fazem, né? Então. É, assim, às vezes as pessoas podem ter, talvez, um pouco de preconceito de, mas é desenho animado, mas, assim, cara, são todas excelentes. Talvez uma ou outra tem uma coisa que dá pra discutir, o pessoal fala daquela do War, que é do Arco 952, que tá estilizado demais, ok, mas se você pegar essas que a gente citou, você pega o ano 1, é excelente, as animações do Lanterna Verde que saíram são também muito, muito boas. Essa é muito boa. As recentes são legais, do que estão fazendo a linha do Batman, né? Então, assim, vale a pena correr atrás dessas animações, que elas são boas, boas de verdade. E, claro, das séries, como a gente falou ali, o Justice, Crown of Titans, Young Justice, tudo isso vale a pena de ser visto. Exato. Então, acho que antes da gente começar a falar desse arco em específico, né, vale aquela introdução que todos os quadrinhos às vezes levam pra gente em arcos fechados, que é o que aconteceu até agora, né? Então, vale essa reflexão até de um contexto histórico e cronológico de como que tava essa liga, né, de como que tava a revista e tal. A gente comentou aí um pouco rápido, né, de que esse vendedor, esse Rand Morrison, né, que ele trabalhou diversos aspectos na Liga da Justiça, ele enalteceu e deu personalidade e propriedade para diversos personagens que não tinham algo estabelecido, né? A gente tem diversos outros elementos que englobam, né? Então a gente vê aquele Aquaman já flertando com aquela fase do Peter David, né? Mais parrudão, né? Tal. O pós, né? Melhor. E diversos outros fatores, né? Assim, de personalidade que o pessoal já trabalhou, criou, tava criando ao mesmo tempo que tava em paralelo com o início aí desse arco e tal, né? É, assim, o que eu acho interessante, pelo menos pra contextualizar algumas das coisas que estavam acontecendo. Essa história, por ser no início dos anos 2000, a gente teve algumas coisas de consequência anteriores. Primeiro, acho que não é relevante do ponto de vista, talvez, de entender como que estava funcionando, mas essa é uma história, obviamente, pós-Crise nas Infinitas Terras, aonde muita coisa foi reescrita. O que acontece? Algumas das coisas que vão acontecer aqui têm reflexo de coisas de Era de Prata, por exemplo. A própria relação do Batman com a equipe, a forma como ele vai lidar, isso você é uma coisa que tem reflexo, por exemplo, quando você teve, antes da crise, por exemplo, Batman e Outsiders, quando ele sai da Liga da Justiça, monta uma equipe dele por conta de uma decisão, de uma divergência de opinião. Isso é uma coisa que estava no pré-crise, mas que, de certa forma, sumiu um pouco depois disso, e aí o Mark Waid traz isso um pouco de volta nessa história. Além disso, final dos anos 90, a gente teve alguns dos acontecimentos que a gente impacta aí, que foram aí a queda dos heróis, você teve a morte do Superman, não tem tanta relevância aqui, e você teve aí, claro, o Batman e o Azrael, aquela coisa toda, a história do Bane, e talvez um arco que eles até citam alguma coisa e que eu acho que tem sim relevância é o caso do que a gente viu no Crepúsculo Esmeralda, que foi a queda do Hal Jordan, né, depois de todo aquele arco do Super Cyborg, ele ficando maluco e causando aí um extermínio, acabando com toda a tropa do Lanterna Verde, resultando logo após no Lanterna Verde Kyle, que por muito tempo se tornou o único Lanterna Verde. E isso eu acho que tem sim relevância para esse contexto, primeiro porque ele é muito forte para formar quem é o personagem do Kyle, porque ele carrega um pouco desse passado e tem uma relação com opa, é um super-herói que virou um tempo atrás, né? E ele ficou, né? Fez umas merdas por aí. Então eu acho que tudo isso é um pouco do que tá dentro dessa história. Exato. É como eu comentei rapidinho, tem o próprio Aquaman, né? Que tem reflexos aí do que o Peter David construiu nos anos 90, né? Uhum. Tem a própria formação da Liga, né? Que veio do Morrison aí, mas realmente é o amadurecimento de certos conceitos que apareceram, né? Pós e até pré-crise, né? Uhum. E muitas coisas foram abandonadas, outras precisavam ser retomadas, e é meio que essa fase, principalmente o Morrison aí, né? E por consequência, quem continuou o run dele, dá valor em algumas propriedades aí, características desses personagens, né? O próprio Homem Borracha mais fanfarrão, ele sempre foi assim, mas é nessa fase que a gente tem uma exposição maior desse personagem e tal, tal, né? Diversos outros pontos aí que dá pra falar e tal, né? Só queria ressaltar de que essa aqui é um início de transição, né, do Morrison pro Mark Waid. Porque assim, o Morrison ele saiu na Liga da Justiça. Saiu da Liga da Justiça na edição 41, né? E a Torre de Babel é na 43, então é logo assim, no comecinho da fase do Mark Waid, né? Mas como a gente já viu, é tipo uma sequência, né, de histórias, né? Você vê o grande amadurecimento do Mark Waid, os sete grandes, né? Como ele define nessa época da Liga da Justiça. E aí você vê essa parte do Mark Waid mais forte ainda, né, cara? E o Mark Waid é um baita escritor, eu acho. O Grant Morrison também. Mas a gente vê um bom amadurecimento dessa parte extremamente popular da Liga da Justiça, né? Embora essa história da Torre de Babel seja mais um elemento central é o Batman, nesse caso, né? Mas assim... É interessante que a gente falou aqui de, eu acho que talvez, de escritores que são consagrados dentro da DC, tem três escritores que se preocupam muito com questão de cronologia e de ler, né, e retomar personagens, retomar conceitos, puxar coisa do passado. O próprio Morrison, que é um cara que ele não ignora cronologia alguma, né? E muitas pessoas criticam ele por considerar coisas que o senhor escreveu o Batman, né? Vai ter Batman. Tem gorila então? Ele fica felizão. Vai ter gorila, vai ter macaco, vai. Ele escreve então... com um copo de vodka também, algumas vezes. Porra. Exatamente. O Mark Waid. É, não é vodka não, sim. Não é vodka não. Enfim. O próprio Mark Waid, que a gente já comentou aqui, ele é excelente na. Ele tem muito essa questão do personagem como ícone. É, ele é um grande fã do universo DC, ele começou lá dentro, então ele tem esse carinho muito especial. E depois, outro que fez isso, que a gente já comentou aqui, de uma maneira mais contestável do que esses dois, pela maioria dos fãs, o próprio Geoff Johns, que gosta de trazer elementos antigos, muitas vezes por meio de retcons. Então, assim, são três autores que eles gostam de pegar coisas que já existem, pegar conceitos antigos e reaplicá-los, né? E tem essa preocupação com cronologia, com história, com passado. Exato. Bom, mas enfim, né, e depois de toda essa contextualização aí, chega o momento, né? A gente falou de protagonismo, de preparo, então chega a hora também da gente abrir aqui o espaço pro nosso protagonista nesse bloco aqui, né, Vinícius? Que sem sombra de dúvida é o com maior preparo, sempre. É hora da sinopse. Então, olha só, agora eu quero, pra contextualizar essa história pros nossos ouvintes, eu quero que vocês pensem numa situação. Sabe quando tu vai na farmácia e compra uma camisinha, mesmo tu não tendo namorada? Vocês já fizeram isso? Já fizeram? Não, tipo, na prática, tu não vai usar a camisinha, mas vá que tu precise, sabe? É aquela questão, tu tem que estar preparado, cara. O Batman é esse cara, velho. Ele vai, enfim, ele é o cara que compra a camisinha mesmo sem ter namorada. Esse é o cara, ele tá sempre preparado pra qualquer situação. E aqui na história, a gente descobre que ele passa do limite, cara. Além de ser sempre uma bate-camisinha, no bate-cinto, cara. Ele tem planos de contingência secretos para todos os membros da Liga da Justiça. Ou seja, se alguém sair da linha, ele já tem um plano pra derrubar. Sabe, se o Super-Homem, Mulher Maravilha, cada um ele vai ter um plano. Tudo vai bem, né? Até que num certo dia o nosso querido Ra's al Ghul rouba esses planos e começa a caçar os amigos do Batman. E é basicamente isso, né, cara? É o Ra's al Ghul usando os planos do Batman. Inclusive o Ra's al Ghul, ele pensa também numa forma de deter o Batman, né? Ele quer, na verdade, distrair, porque o Batman você só atrasa. É verdade. Ele viola o túmulo dos pais do Bruce, olha que absurdo. E é basicamente essa sinopse, cara. É o Batman tentando salvar os amigos da cagada que ele mesmo cometeu, né, cara? Que é criar esses planos e deixar cair na mão do Ra's al Ghul. E o Batman, ele tem um péssimo histórico com túmulos, né, cara? Porque tudo que ele enterra, uma hora sai dali. Puta que pariu! É Robin 2, é pai e mãe, sabe? Pô, tudo que o cara enterra, volta. Eu fico com dó do Alfred, que volta e quem que arruma depois lá? Quem que faz? Sabe que é Bruce quem Wayne? Você acha que é Juanito, o americano? Não, não, não. É o pobre do Alfred que nessa revista já tá até de saco cheio já. Cara, eu tava lendo uma entrevista com o Mark Waid, cara, interessantíssima. Ele disse que a ideia, porque o Mark Waid ele escreveu os X-Men por um tempo, né, nos anos 90 lá na Marvel. E aí, quando ele era um pouco mais são, né, aí ele tava lá na Marvel, enfim. Aí, né, ele foi pra DC e e levou essa ideia que ele teve com os X-Men, porque o plano dele era criar um plano de contingência do Xavier. Seria criar um arco para os X-Men chamado Os Protocolos do Xavier. Onde eles já teriam, obviamente, não é o mesmo esquema, um planejamento para matar qualquer mutante que ele fosse precisar. E aí ele veio para DC e usou essa ideia com o Batman, que era o que mais fazia sentido, né? Cara, olha que legal, curioso, né? É, isso a gente ouve histórias muito disso, né? Do escritor que não consegue levar uma ideia para um herói, ou até para uma editora, e aí quando ele muda, ele continua com aquela história na cabeça, ele não consegue largar aquilo e ele consegue adaptar, né? A gente falou, o Tales de Graven tem essa história. É, então o cara aqui é contado. O Demeter precisava de um túmulo, né, na última passada de Prime. Ele precisava muito de alguém saindo de um túmulo. E aí você vê essa história sendo contada. Tem escritores, por exemplo, não é exatamente a mesma coisa, mas quantos escritores a gente não conhece que saem, por exemplo, de escrever pra DC e Marvel pra escrever uma história sobre um herói que é o Superman contra o nome. Mark Waid fez isso, né? Pior que... quando ele escreveu o Redeemable. Ou, por exemplo, quando o... Quem escreveu aquele que é do Shazam, que é o superior? É o... Mark Miller. O Mark Miller, quando quis fazer essas... Então, assim, às vezes eles até querem... Tem uma ideia pra um herói, mas você não consegue escrever por motivos de... Pô, não posso fazer o Superman louco, matando todo mundo daquele jeito do Redeemable. Ah, então vou sair e criar meu próprio Superman e contar uma história que, na verdade, não é uma cópia de herói. É uma homenagem, né? É claramente o que ele queria fazer. Claro que hoje o Superman mata todo mundo... quebra o pescoço de Zod, né? Explode a cabeça do Dr. Luz. Então, usa camiseta e calça jeans. Já não tem mais esse padrão todo. É, os valores mudaram. Só os idosos falando. Mas enfim. No meu tempo, o Superman. Mas é basicamente isso aí, né, moçada? A história é pautada nesse mote principal, né, que é o Batman, né, a figura aí, entre aspas, aí, totalmente racional, né, aplicando essa frieza contra os próprios amigos, né, com o pretexto de realmente proteger a humanidade, o planeta Terra, a sociedade, seja lá o que for, né, e entre aspas, né, vale até uma discussão antes da gente entrar um pouco mais a fundo na história, né, na zona de spoilers, né, até nesse momento ser mais superficial, de a gente aqui confrontar e pensar um pouco nisso. Eu, obviamente, né, não só porque sou de exatas, mas porque tô com Batman. acho super justo, né? O problema é que o Batman, ele, principalmente nesse run, ele é um escroto do cacete, é, né? Então... O que ele faz é que ele não tem uma boa relação, ele não sabe explicar de uma forma... Ele falou, foi mal, vacilei, né? Foi pelo bem, né? Não, o que ele fala é, cara, eu fiz, foda-se, entendeu? Eu faço a porra, eu sou o poder do Batman, the goddamn bad. Então, assim, dane-se o que vocês pensam, né? Se vocês não pensaram nisso, vocês são idiotas, como ele fala lá na animação. Se vocês não têm you are plano, damn fools. Então, a gente não tem um plano, né, pra vocês. Então, vocês são um bando de idiotas, então. Pra mim, Batman tem razão. Ele só tá errado porque os arquivos vazaram, cara. Eu não devia ter deixado vazar essa porra, cacete. Porra. É, exatamente, né? Você é... Pois é, né? Esse problema... Snowden sorriu. Não, porque se o contexto fosse diferente, ele estava agradecendo o Batman. Sim. Pois é. Se ele tivesse, né, se ele tivesse usado esse plano numa hora que alguém surtasse... A ocasião faz vilão, né? É. Verdade. Mas aqui é uma questão que eu acho muito, muito interessante, porque assim, se você pegar essa formação da Liga, o primeiro que o Morrison ele falou um ótimo trabalho de reestruturação, de reiconização desses personagens. Então, se você for analisar frio, a Liga, ela sempre nessas formações, ela tem dois personagens que são humanos. Um deles é o Batman e o outro é o Lanterna Verde da vez. Claro, o Lanterna Verde tem a arma mais poderosa do universo, o anel, blá blá blá. Então, ele acaba tendo aí essa vantagem, apesar dele ser só humano, ser um anel. Então você imagina o Batman no meio, realmente, de deuses, de seres com poder e quantidade e inimagináveis. Você tem o Superman de pré-crise que movia a Terra, entendeu? Você tem um marciano que controla mentes, que é intangível, né? Você tem a Amazona, você tem o Flash que volta no tempo, então... Você imagina como... Corre pra caralho. Corre pra caralho. Esses dias eu vi... Qual que é o poder do Flash? Ah, é um cara normal que corre pra caralho. É isso aí. É o normalzão. O cara normalzão que corre pra caralho. Então você imagina o Batman que, primeiro, é só um ser humano com dinheiro e preparo, né? Tudo que é o poder do super dinheiro. Rancor. Com rancor. Que, não, e assim, paranoico, realmente. Com um realmente um senso de justiça muito grande. E com certeza um medo e um receio disso sair do controle. A gente tem aí outras histórias. Quantas, assim, a gente, o Wade já escreveu isso no Reino do Amanhã. Que acontece quando o Superman resolve se tornar uma espécie de ditador. O próprio Injustice aprofundou essa questão com uma coisa mais, né, uma coisa mais maligna. A gente tem a história sobre isso. É o próprio passado recente dentro do universo da HQ, que é o próprio Hal Jordan. Que do nada, tudo bem, ele matou o Lanterna às vezes, mas ele poderia muito bem ter cometido um assassino na Terra, numa outra situação. Então, você às vezes condenar, assim, é muito interessante para pensar a mente do Batman. É óbvio que ele precisa de um plano de contingência, né? Ele tá no meio de seres que são além da imaginação, e que ele realmente, se ele não tiver todas as condições a seu favor e tiver tudo correndo da maneira certa, ele nunca vai conseguir dar conta deles. Exato, e tá mais que plausível e justa, né? Essa... Tá, então quanto é que deu a votação? 4-0 pro Batman? 4-0, mas assim, eu entendo, mas eu consigo entender essa questão da... Mas com a ressalva que o Batman é um escroto do cacete. A ideia tá certa, ele fez o certo, mas ele é um escroto do cacete. Mas assim, se fosse membro da Liga, eu estaria muito irritado, basicamente é isso. Não, e eu consigo entender a questão da traição deles, né? A questão deles se sentirem traídos e por que que... Porque é falta realmente de um voto de confiança, né? É aquela coisa, pô, você acha o quê? Que eu posso... Você confia em mim ou não ao ponto de que eu vou me tornar um vilão? Né? Então, é o que o Batman tá falando. Olha, eu não confio que você vai ser um herói pra sempre. A qualquer momento você pode simplesmente se tornar um vilão, e aí a gente tem que dar cabo de você. Exato. No quadrinho, eu não lembro nem se eles chegam a comentar isso, mas o próprio Homem Borracha era um vilão, né? Apesar do poder dele não ser tudo aquilo, né? Mas ele foi um vilão. Eu não lembro se ele chega a usar esse argumento no quadrinho. Não. Mas é plausível, né? Eles comentam, né? Controle mental, tem várias outras paradas. Citar o Hal Jordan, por exemplo, caso não deixaram de continuar. Exatamente. Pô. Quanto mais coeso, né? A ideia é colocada e ele é trabalhada, né, dentro desse universo, é melhor pra gente, né? Então, pô, um ato assim, até de traição, né? Entre aspas, né? E tudo isso que gera aí pros personagens é bem tratado, é feito de uma maneira bem legal. Não, e você sentir que o universo tem consequências, né? Você Exato. Sentir que as coisas do passado, elas refletem. Então, assim, não é só porque essa é a revista da Liga e não é a revista do Lanterna Verde, que aquilo que aconteceu não tem que ser lembrado e não vai ser colocado em pauta, né? É, parte de consequência disso, obviamente a gente vai comentar mais pra frente, mas, pô, uma consequência assim, claríssima é o próprio Irmão Olho lá, que é um negócio que aconteceu lá na frente, na cronologia da DC, que é, pô, não direto, obviamente, mas a continuação de um pensamento que inicia aí, né? Uma paranoia, né? De um... Ou até a própria brincadeira aí, né? Do Batman com preparo, né? É um dos principais pilares, né? Pra construção aí desse ícone de preparo e frieza é essa história, né? Exatamente. Você tinha, claro, a ideia do Batman ser um estrategista, artes marciais, mas assim, essa coisa do Batman ter um plano para um plano, e por exemplo, ao ponto de chegar no que o Morrison ia escrever depois lá no Batman Hip, do Batman ter uma consciência reserva para o caso dele vir a precisar, sabe? Esse nível de preparo subconsciente que pode até virar um exagero, mas esse conceito é uma paranoia, né, cara? É uma paranoia eterna. É uma coisa que depois vai ser discutida. Que se você for ler o Batman a fundo, o próprio Dick Grayson coloca isso várias vezes. Pô, mas peraí, você não confia, será, na gente? Você não confia em ninguém? Né? Os hobbies Exato, questionam né? isso, né? A Bat-família questiona isso. Depois você vai ler, por exemplo, no arco do Rush, por exemplo, a relação que ele tem com a mulher gata e a questão da confiança. Então, assim, o Batman, ele se torna, assim, um herói paranoico. O herói paranoico Sim. porque aquele mundo é uma loucura, porque esse é um herói que... O Batman é um herói que luta, por exemplo, lutou e combateu numa crise de Infinitas Terras que é contra o Anti-Monitor, que é tipo, what the fuck, o que que ele e o Jason Todd de Sunguinha iam fazer, entendeu? Então assim, ele viu fim de universos, ele viu coisas horríveis e seres que poderiam a qualquer momento acabar com a vida na Terra. Então acho que a paranoia parece ser minimamente razoável. Não ser um babaca, ser um babaca não é consequência disso, mas a paranoia é justificável. É engraçado até fazer esse paralelo, mas isso é uma reflexão até do próprio brasileiro aqui, né, com questão de segurança e tal, né, todo brasileiro assim, mais esperto em questão de segurança tem um pouquinho de paranoia também, né, dada a situação aí que o nosso país está de segurança, Sim. de, sei lá, de preocupação pública aí, né, com bem-estar e tal. Se a gente é paranoico de andar na rua, pesado, né? Imagina, Imagina o cara que a gente fica... Tem muita gente, é um paralelo bobinho assim, mas tem muita gente, sei lá, de interior, de coisa que tem medo, sei lá, de vir pra São Paulo porque, sei lá, a exposição aqui de São Paulo é maior, muito focada, né? Sei lá, nesses crimes, né? Tem muito programa que fica expondo isso, tem a própria reputação da cidade, né? E, obviamente, como você tem mais pessoas, mais coisas acontecem, né? E aí gera todo esse medo, né? De pessoas de fora. Imagina essas pessoas de fora, às vezes ficam com medo de uma cidade, sei lá, o próprio Rio de Janeiro, que sofre, sim, bastante com isso, né? Por causa dos noticiários. E a pessoa vê isso e fica com esse medo. Imagina o Batman, que é exatamente isso. Ele viu a porra do universo acabar. Por causa de seres cósmicos e toda aquela merda universal. E o que o cara desse, né, vai fazer, né? Então é justificado. Eu acho que até fazer uma piadinha assim, que paranoia todo mundo tem um pouquinho, mas é bem nessa linha. Tá? É. Só não chega no nível do Batman, cara. Porra, a questão é que o Batman, além de paranoico, ele teve meios pra se precaver com relação a isso, né? E deu errado. É, exato. Né? Mas só um último pulo aqui, né, antes da gente cair pra área de spoilers, né? Falando um pouco aí da história inicial, né, do comecinho da história aí pra dar aquele gostinho, né, pra quem tá com vontade de ler. A história, ela basicamente tem dois plots principais, né? O primeiro, o mais conhecido, né, o que vende a história em si, é todo esse subplot aí, a subtrama envolvendo esses planos de contingência, né, que o Batman possuía, né, para os companheiros aí de equipe dele, né. Então ele tinha um plano pra conter cada herói em situações específicas, a gente explicou aí que, né, em primeiro momento seriam pra conter esses heróis, né. E a gente vai deixar forma pra zona de spoiler, que é pra você ler e, né, você tomar a sua decisão. Num segundo momento, no quadrinho aqui, a gente tem o que na verdade dá até nome, né, pra história, que é realmente a trama principal, né, do quadrinho. O cara ouve até que acha que a Torre de Babel é o Batman, né? O Batman é a Torre. É a Torre de Babel. Mas na verdade não, né, a Torre de Babel, né, o próprio nome vem disso, né, que é o quê? É nada mais do que um plano de vilão, né, no caso aí o vilão da semana aí é o Ra's al Ghul, né, que tá cansado da humanidade, pra variar, porque ela faz com o planeta, tal, toda aquela filosofia da Liga dos Assassinos, né? E pela intimidade que ele tem com o Batman, ele orquestra e bola todo um plano aí com a ajuda da filha dele, né? A Talia al Ghul, de roubar esses planos de contingência e aplicar eles pra distrair ou incapacitar a Liga durante a execução de um plano muito maior, que é a própria Torre de Babel. Eu não lembro como ele descreve o nome do plano, até me fale agora, mas a base desse plano é o quê? É interromper a comunicação das pessoas. E aí, como eles executa isso é feito em partes aí no decorrer da história, né? Basicamente ele vai evoluindo. Ele chama de afasia mundial. Afasia, é. Cara. Que saudade dessa palavra. Se é que eu vi ela alguma vez, né? Pô, tem uma música do Dead Fish muito boa, cara, chamada Afasia. Aí, tá vendo? Olha aí. uma dúvida, Rods. Aproveitando que tu explicou essa questão da comunicação, que é o plano da Ra's al Ghul, vamos explicar pra quem não sabe o que é a Torre de Babel? Bem, bem lembrado. Que não é uma novela da Globo, não. Aí seja. Ah, então não vou ver mais. Vim aqui pra falar Sage da novela, shopping explodindo. Ou escalar elenco, falar de bop, a porra. Pô, tem um episódio pra saber que explodiu a porra do shopping, caramba. Olha só, Torre de Babel, meus queridos amigos. É basicamente uma lenda da Bíblia, né? É, estima-se que a construção da Torre de Babel foi em 2420 a.C., né? Só para você ter uma ideia, né? Foi construída pelos descendentes de Noé, né? Depois dele pegar a arca e tudo mais, né? A torre, então, cara, é basicamente o monumento, é um monumento mais antigo e mais importante que a gente tem notícia na história, segundo a Bíblia. Enfim, basicamente, né, Noé abriu a arca, saíram os animaizinhos, né? Saiu os humanos e eles começaram a fornicar, né? E resolveram, essas pessoas, a construir uma cidade. E aí eles, pô, olha só que legal, dá pra fazer tijolo. Pô, que massa. Quem sabe a gente não constrói um prédio? Aí começaram a construir uma torre, né, no caso, mais especificamente. Construir, e eles pensaram, e se a gente for até o céu com essa torre, cara, que baita ideia. Aí beleza, começaram a construir. Aí Deus deu aquela olhadinha lá de cima, né, viu que os carinhas estavam se aproximando, pelo ladinho de olho. Ah, assim não dá, vou sacanear esse cara. Na verdade, provavelmente encheu o saco o barulho da obra. Tava puto. No domingo de manhã, os caras martelando. Aí ele falou, não. Não tava conseguindo ouvir as rezas, né, cara? Tava difícil. Enfim, aí tá, né? Ele desceu, né? Disse, ó, pessoal, então, seguinte. Eu vou mudar a língua de todos vocês. Então, basicamente, ele fez com que as pessoas não se entendessem mais. A partir daí, que se explica, né, segundo a Bíblia, por que que as pessoas falam línguas diferentes? Por que que a gente tem pessoas falando espanhol, português, inglês? É graças a isso. Porque o significado de Babel é confusão. Então ele conseguiu, a partir disso, dispersar os seres humanos pela Terra e se livrar da obra, aquela lá que o Cabeça falou. Isso, porque ninguém conseguia se entender, então a obra não saía mais, né? E aí eu gosto, né, desse conceito somado. E aí, só pra dar aquele gostinho pra vocês. O Ra's al Ghul, ele foi criado como um vilão do Batman. Sim, um bioterrorista, né? Mas um vilão do Batman. E eu acho interessante, eu sempre gostei da ideologia do Ra's al Ghul, eu acho que ele tem aquele quê de questionamento, por exemplo, que a gente já falou que, por exemplo, o Sinestro tem. Claro, com escalas totalmente diferentes, né? Um deles quer escravizar a porra da galáxia inteira, o outro quer, né, salvar plantas. Mas eles têm aquela coisa de você se perguntar, mas, puxa, será que ele não tem um pouquinho de razão? Né? E a extensão do que é o Ra's al Ghul e a Liga dos Assassinos, tudo isso, ele realmente é um vilão pra tamanho Liga, né? Não só tamanho Batman. E eu acho que é interessante esse reposicionamento dele e como que o Wade fez. Porque qual que é a grande questão? O Roger falou aqui. Ra's al Ghul olhou e falou, esses humanos estão fazendo muita merda, estão acabando com a natureza. Acabou a palhaçada. Então o que a gente tem que fazer? Eu vou ter que reduzir essa população pra um terço do que ela é, e só assim a gente vai ter controle, novamente estabilidade, e a gente sabe, claro, sim, o ser humano ele é extremamente a pior doença da natureza do planeta Terra foram os seres humanos, né? E aí, tem um, só pra você ver um gostinho do que, como a gente fala, mas às vezes é um pouquinho mais profundo. Logo no começo, vocês abrirem quem tiver aí com o HQ na mão, quem tá ouvindo, quem tá falando, cara, o primeiro quadrinho é o Ra's al Ghul atirando violentamente um livro na parede. Que tá meio bravo que o cara deu chocolate pro tigrinho. Livro de evolução bem e lembrado. Ética, cara. Então, e esse livro, e assim, tá assim, é evolução e ética do Huck. Uhum. Basicamente, assim, indo bem superficialmente no que eu sei, eu também não sou um grande curioso, esse Huxley, ele é o Thomas Huxley, que ele foi um dos seguidores de Darwin. Em uma das suas teorias e palestras, ensinamentos mais conhecidos, ele dizia que a evolução e a ética são totalmente incompatíveis. Porque cada vez que você coloca padrões éticos para a sociedade, a evolução deixa de funcionar. A evolução, ela não é ética. Então, assim, pra evolução, não é todo mundo tem que ter chances iguais, como a ética diz. Não, é o melhor tem que ter as chances e o pior tem que morrer. Uhum. Então... até porque, né, lembrando aí da faculdade e tal, né, moral e ética, uhum, né, primeiro semestre. É, propedêutica, né. Esses conceitos, eles variam, né, de criação à localização, sim, né, das pessoas, né. Então, principalmente os valores éticos, né, eles se dão em base de um determinado lugar que você tá. Então, por de exemplo... uma sociedade, de um conjunto de pessoas. Exato, né. Então, é, entre aspas, ético, né, para uma tribo, sei lá, aborígena, fazer, sei lá, um ritual de canibalismo, porque dentro da sociedade lá, eles imaginam que é algo normal e todo mundo, entre aspas, aceita, né? E, obviamente, aqui, né, dentro da nossa cultura aqui ocidental, sei lá, avançada do século XXI, já é uma parada que totalmente confronta com o que a gente tem aqui de ideologia, né? De humanidade, de direito da vida, blá, blá, blá, blá, blá. Então, mas o importante, assim, desse conceito é que a ética varia de contexto a contexto, né? Uhum. E, obviamente, a extensão de todo esse easter egg que tá em uma página de quadrinho, então, que é o livro lá do cara. E assim, esse conceito de ética e evolução serem coisas incompatíveis, além de você, assim, ele motivou muitos pesquisadores que distorceram isso e em prol de, por exemplo, o Ra's al Ghul teria feito isso. Ele distorceu um pouco esse conceito, entendeu? Porque o que ele falava é, olha, realmente, a evolução e a ética são incompatíveis, mas ele não falou que uma tá certa e a outra tá errada. Ele só falou que não tem como você fazer uma evolução completa do ponto de vista biológico, do ponto de vista que a gente conhece, do melhor sobrevive e o pior morre, e somado isso à ética. O que o Ra's al Ghul falou é assim, foda-se, é ética, entendeu? Pra sobrevivência da espécie e pra sobrevivência, assim, do mundo, do planeta, do bioma, eu tenho que abrir mão da ética. Então, sim, eu vou matar dois terços da população. Dane-se. E tudo isso tá, como eu disse, no primeiro quadrinho, onde ele atira nervosamente o livro na parede. Então, certo. Agora, falando do segundo bloco de quadrinhos... Não, tô brincando. No segundo quadrinho. Então, basicamente, o Cabeça é nazista. É isso que tu tá dizendo, né, Cabeça? Foi, essa é. Resumindo... Destrói o argumento do cara, né? Aquela emborrecida. Então quer dizer que eu... enfim, mas é bem legal, assim. Bom, o começo da história, assim, tudo que você tem de semente, né, pra criação da história é isso. É um plano de contingência que existe e, obviamente, vai ser utilizado pra criação aí desse plano aí da Torre de Babel. E o Ra's al Ghul, como motim, né, com o motivo de salvar aí o planeta Terra, né, foda-se a humanidade aí com o que ela acha que tá fazendo certo, né, esses parasitas aí que destroem o planeta e tal. E, obviamente, pobre tigrinho que morre porque comeu chocolate. Não, assim, coitado do... Cara, é assim, o mais engraçado é que o Ra's al Ghul, ele olha de uma cara tipo assim, sério, que eu fiz pra merecer esse tipo de cara? Pô, e o cara que deu chocolate pro tigre, vamos refletir sobre o tigre, que é uma puta merda, né? O tigre era, tipo, era a última espécie, acho que era o último macho da espécie, né? Que tava pra crescer, pra repopular a espécie, não. O cara vai lá e dá chocolate pra ele e o tigre morre. Mais uma espécie tá extinta por causa da humanidade. Exatamente, porque o cara deu chocolate porque ele queria, ele falava, o tigre ia ser bonzinho. Com ele da. Eu queria ser bonzinho? Dá até pra ler o tom de voz dele, bonzinho! bem legal esse começo de história, assim. Acho que tudo que a gente tinha aqui pra entregar aqui, né, tá feito aí pra uma área sem spoilers, né, da história da Torre de Babel. Então, eu acho que vale aqui, né, o toque de. falar três tigres. Mas é meio pesado, piada com filhotinho, não pode. Animais, né, cara, vou ficar muito bolado. Ao toque de três Batmans com preparo, a gente passa aqui para a zona de spoilers. I'm Batman. Yes, I'm Batman. Telegram. I'm Batman. You sound like Cookie Monster. I'm Batman. That's Batman. I am the Batman. I'm Batman. I'm Batman. I'm Batman. I'm Batman. I'm Batman. I'm Batman. I'm Batman, Alfred. I am Batman. I'm Batman. Darling, I don't have to answer to you. I'm Batman. I'm Batman. I'm totally Batman. Clearly, I am Batman. I'm Batman. I'm Batman. You're Batman. I'm Batman. I'm a Mario. I'm Batman. I'm a Mario. Bom, voltando então aqui, né, da zona de spoilers, agora com preparo e com spoilers, a gente tem um espaço aqui melhor pra falar da história. Então eu vou dar uma puxada aqui bem rápida, né, do que acontece de verdade na história. Então, basicamente, o Ra's al Ghul tinha esse plano de acabar com a população, mas ele tem a Liga da Justiça, que, pô, é o principal grupo que pode impedir disso dele, né, porque ele sabe que, pô, o plano dele é global e, obviamente, não vai ser só o detetive, né, o Batman que vai impedir ele, então ele precisou dar um jeito na Liga. Com isso, ele executa o plano dele, que é o Planoception, né? O plano do Ra's al Ghul, na verdade, é roubar o plano do Batman pra usar um outro plano. Mas ele faz exatamente isso, né? A Talia rouba os planos dele, né? E com isso ele consegue aplicar em toda a Liga da Justiça. Então, qual que é o plano aí executado, né, pra cada membro da Liga? Bom, vamos lá. O Caçador de Marte, né, a primeira vítima do plano do Batman, ele tem a pele dele é transformada por nanitas, sim, já umas baratinhas, assim, minúsculas no corpo dele, e a pele dele é transformada em magnésio. Então, assim que ele acaba entrando em contato com ar, né, ele queima. E como a fraqueza dele é o calor, né, um cara que não pode ver nenhum palito de fósforo, ele acaba sendo derrotado graças ao Ra's al Ghul. Aí o Flash faz um ciclone, enfim, consegue petrificar ele. É a cena pesadíssima, né, mano? O marciano pegando fogo, velho. Não, que ele, pesado. Ele correndo, cara. Assim, ele tá insano, correndo no meio de uma floresta e, assim, pegando fogo e tal. Aí, e eu acho isso é uma coisa até interessante também agora, só pra dar um destaque rapidinho pra essa cena, que é a cena onde o Flash e a Mulher Maravilha, né, são chamados, que a floresta tá queimando muito, né, a Floresta Negra na Alemanha. E aí, tem o Wade, ele coloca uma coisa que às vezes, assim, às vezes é meio... Some um pouco da Mulher Maravilha, principalmente depois da versão que o Pérez deu pra ela, depois do pós-crise, que é a coisa meio competitiva da Amazona, né? Porque ela vira porque quer apostar a corrida com o Flash. Assim, com o, né? Flash, né? Ela fala, ó, vamos ver quem chega primeiro, não sei o que, tem uma troca de piada, né? O Flash... Quem não estudou com alguém assim, né? É. Que sempre tá na frente. E aqui, detalhe pra dois closes do Howard Porter. Um na cara do Flash quando ele aceita, que é uma cara de vilão fodida. A cara que ele tá fazendo. E depois, na próxima página, no segundo quadrinho, a hora que, tipo, a Mulher Maravilha faz uma cara que eu não sei, eu não consigo nem dizer o que é isso. Uma cara de snob. O Flash ganha dela. É tipo, parabéns aí pro... Você é desgraçado. O que você queria dizer com isso, né, cara? Tá, não, cara, eu tenho algo que eu quero comentar. Vamos supor que esse quadrinho ele fosse escrito... Vamos pegar um roteirista bosta, assim, sei lá. Jeff Loeb, tá? Vamos supor que... Vamos pegar o Loeb, Jeff Loeb e Ed McGuinness pra fazer Torre de Babel só com plot, né? Como okay. É que ele mostraria o Marciano? Ele mostraria, assim, direto. Primeiro quadro, Marciano pegando fogo. Aí vão chamar alguém e aí a Liga vai lá tentar resolver a parada, né? Olha o Mark Waid, cara. Ele vai lá, ele coloca uma floresta em chamas, você não tem a mínima noção de que raio está acontecendo. Quando eu vi aquilo, cara, o que é isso? Um vilão da Liga da Justiça? Um vilão novo? Tu dá de cara um marciano correndo desesperado. É o Burn Runner, né? Em chamas. Olha que genial, cara. Tu nunca ia esperar que fosse justo o marciano, que tem um pavor de fogo. Tu é completamente surpreendido por aquilo. Então aqui, ó, palmas pro Mark Waid. É o cara que sabe escrever, velho. Ele sabe. Ele tem uma ideia e ele bota na prática do jeito que vai te surpreender, né? Que vai te dar uma experiência mais legal. É muito bem construído. Porque, assim, realmente, a hora que o marciano percebe as nanitas, tipo, você não sabe o que vai acontecer. Ele só olha, toma um susto e corta pra floresta pegando fogo, entendeu? E aí, exato. É a hora que você vai pegar. Mas eu ainda acho que a próxima é um conjunto de cena muito maneiro. Que é o próximo ataque à Liga da Justiça. É o Borracha e o Aquaman. Bom, a saída do Batman pra quebrar o Homem Borracha, cara, foi simples, né, cara? Congela e quebra. E quebra. Borracha, é congela mesmo, enfim, é fácil. Bem, mas o melhor é ele tentando catar os pedacinhos, né, velho? Aí o Flash. Tentando se juntar. E o Aquaman, cara, Aquaman pra mim é palmas, assim, eu não sei qual é a favorita de vocês, mas a minha também não é o Aquaman, mas eu achei legal o do Aquaman. O Aquaman, ele joga uma toxina de espantalho que faz com que ele fique com fobia à água. Imagina um peixe, cara, que não pode entrar dentro d'água. Cara, genial. Essa eu achei bem sacada, na verdade. Foi... Não, foi inteligente, eu achei. É, porque assim, realmente, o Aquaman, você tranca ele, sei lá, na caixa sem água, né, o que é meio fácil de resolver, ou você faz ele não querer água. Você faz ele rejeitar a água, se né? Se você trancar ele numa caixa, ele se sai ele com uma força, pelo menos, pô. Agora eu quero, acho que é o nome que ele fica. É, com hidrofobia, né? É, destaque aqui só pra cena de abertura, que é um dos subplots aí, é que tá tendo uma confusão entre os turcos e os rafastanianos, que é aí países do Oriente Médio, eles estão tão brigando pro território, não sei o quê. E o povo lá de Atlantis tá, né, os Atlantes estão tentando resolver. Até que, de repente, explode um pedaço da parede da ONU, entra o Aquaman gritando, cama elástica! Aí o Borracha assustado fala, cara, isso foi um pedido, desde quando você me leva a sério? Aí ele, eu confio em você como colega de equipe. Eu não gosto, mas confio. E aí eu acho que esse é o segundo personagem mais sisudo depois do Gavião Negro. Cara, boa. Eu não gosto de você, mas eu confio como membro da Liga. Companheiro. Cara, é por isso que eu gosto do Homem Borracha, cara. Ele é o melhor, velho. Aquaman profissional, né? Separou o profissional do pessoal, né? É o que todos querem. Não, eu digo, eu gosto do Homem Borracha porque ele é engraçado, cara. Ele abre margem pra tu fazer todo tipo de piada, cara. Que Deadpool, não, ele, cara. O bom é o Homem Borracha, cara. É, cara. Exatamente, velho. E até quando ele fala que ele não vai fazer piada, você ri. Até que ele fala, não, agora não tem piada, não. Aí você dá risada aqui. Porque ele não tá fazendo piada. Ele não tá fazendo piada. Mas o da hora é isso, assim, é a sacada desses dois planos, principalmente do Aquaman, reforçando o que o Vinícius falou, né, cara? Que maneiro, né, deixar o Aquaman hidrofóbico, né? Não sei se foi uma, sei lá, uma... vou tirar água do Aquaman aqui, sei lá, uma zoeira, né? Ou se foi um negócio mais bem elaborado, assim, mas é um negócio bem, bem interessante, assim. Eu acho bacana assim. Que ele, pelo menos você viu o Azaghal falando, né, aí seguindo essa hora, que assim, a prioridade era o Marciano. O Marciano era o cara mais... Assim, sim, sim. Mais difícil, porque o Marciano ele tem um set de poderes que assim, é até mais, bem mais versátil que o Superman. Ele é roubado, e o Superman, querendo ou não, ele o Superman vira e mexe, ele tem os problemas. Assim, tipo, Kryptonita não é realmente um segredo, né, cara? Que dá pra... Agora o Marciano, tipo, além de todos os poderes do Superman, ele tem a intangibilidade, ele tem a mudança de forma, que ele pode virar dezenas de monstros, ele controla mentes. Então, assim, né? Ele é roubado, como você falou, ele é roubado. Ele tem todos os poderes. Eu acho que o Lanterna Verde é o próximo, né? Isso, porque aí eles não recebem sinal do Kyle e vão procurar ele. E nesse ponto, antes de mostrar isso, já começa o plano do Ra's al Ghul, ele aperta lá o grande botão vermelho e ninguém mais consegue ler droga nenhuma. Cara, isso pra mim foi de explodir a cabeça, cara. Eu não tinha ideia do que é quando eu li a história sem saber nada, né, cara? Quando eu vi o Superman folheando o jornal, né, e vendo as letras embaralhadas... Porque, cara, para pensar no caos que isso gera. O fato de tu embaralhar... O que o Ra's al Ghul faz no plano dele, né? Ele embaralha uma parte do cérebro que cuida da comunicação das pessoas. É tipo, ele tem uma antena que emite um sinal que embaralha essa questão da comunicação. Então ninguém consegue ler. Eu venho de novo fazer a zoeira aí, né? A sorte dele é que na época não existia smartphone, não existia... Mas se você for pensar que... talvez você não conseguisse, por exemplo, sei lá, ler o que tá no seu smartphone, entendeu? Nem quando ele traduzisse. Mas tem muita coisa que é ícone, né? Simbólico, né? Então, não, mas, às vezes, na tradução, você não conseguiria ler o que o Google Translate vai ter um emoticon pra esse se caso. Ele transformasse em emoticon, ok. É tipo, tem gente que conversa no WhatsApp só assim, né? Emoticon, né? Cobra, joinha pra cima, ambulância. Okay. Não, mas ó, pensa, cara, olha a repercussão disso. Pensa assim, ó, tu vai dar um remédio pra um doente, como é que tu vai dar um remédio pro cara? Tu vai ler uma placa de trânsito. Cara, a quantidade... Não, com certeza. Os aviões começam a cair, cara, porque não tem como tu ler o... Eu acho que assim, tem um pouco de exagero necessário, né, porque obviamente não é de uma hora pra outra que só porque você não lê mais nada, você vira um inútil, né, você tem na sua memória coisa. Mas por outro lado, também muita coisa depende de você ler, filtrar e fazer alguma coisa com base nisso, né? Então acho que talvez a primeira parte, uma coisa também importante, né? O plano do Ra's al Ghul, essa fase, ela ocorre em etapas, né? Talvez a primeira etapa, assim, ainda não seja aquele momento de caos no mundo, né? Falei, putz, ferrou, né? Mas sim, né? Com certeza é um negócio bem fora da curva, né? O próprio motim, né? A Torre de Babel, esse conceito é interessante, né? Como problema, né? Quem pensaria nisso, né? Mark Waid, gênio. E assim, é aquela história, é uma coisa simples, mas que a gente nunca para pra pensar. Claro, não é na mesma proporção, mas é a mesma história de quando você lê o Y e aí ele começa a te contar o que acontece se os homens fossem. E aí você fala, cara, eu nunca fui tão longe, sabe? Eu nunca parei pra pensar o e se tão longe. E é esse caso, o que acontece se as pessoas não conseguissem mais ler nada? E aí ele vai te dando aos poucos, né, o que cada fase dos planos vão acontecendo. Você fala, cara, é realmente a hora que ele teve essa... Que ele teve esse estado é muito interessante. Porque você é uma coisa que você normalmente não pensa, né? Exato, ele pira bem, né, nesse conceito, assim, é show de bola. Bom, o Lanterna, cara, cara, ele é um inútil, cara. O Kylo Ren, né, Só eu gosto do Kylo Ren aqui. Opa, ele tem lá seus métodos, mas assim... Vamos concordar que eu acho que os outros três da Terra não teriam o mesmo efeito. Nossa, agora, um fato random. Kylie Rayner lembra muito Kylo Ren. Kylo Ren falou o cara errado. I will finish what you started. Foi o Cadel da Jordan. Mas voltando ao Kylo Rayner, verde. É complicado, assim, né? Pô, o cara tem o personagem que, entre aspas, é um dos mais criativos, né, dentro desse universo aí, porque ele ficou cego, ele vira inútil, né? Então, ele não consegue pintar, cara. É isso, a ideia é que ele é pintor. Houve aí uma história de eu falar que, internamente, uma das diretrizes de personagem foi que o eu ia falar Kylo Ren agora, Kylo Ren veio com uma proposta. Caiu o Han Solo. Ele veio com uma proposta de realmente o que é o cara que pode construir qualquer coisa. Aquela brincadeira de que o Hal Jordan sempre fez luva de boxe e avião. E isso é meio que uma quebra, porque assim, o que ele tinha de criatividade dependia realmente da noção espacial dele, como desenhista, né? Como colocar uma coisa no mundo. E eu acho que assim, eu acho que os outros Lanternas não teriam esse problema, né? Eu acho que eles, assim, conseguiriam resolver isso até que, talvez com menos chororô do que ele, a minha vida acabou, agora tá tudo errado. Posso ver? Sim. Ele resolveria. Ele foi uma luva de boxe gigantesca. Em defesa, no próprio quadrinho, eles colocam, né, todo esse conceito do Kyle com a visão e tal. Isso. Né? E assim, claro, o Kyle é inexperiente, ele não passou por nenhum treinamento, né, em Oa. Ele sempre foi aí o mais, sei lá, coração da galera. Mas aí, é isso aí, ficou cego, minha vida acabou, minha namorada tava na geladeira. Sabe, tipo... Bom, vamos lá, né, aí o plano pra Mulher Maravilha e pro Flash são os seguintes. Mulher Maravilha, ele... Cara, essa foi estranho, cara. Eles conseguem colocar um chip nela de realidade virtual, onde ela enxerga um combatente lá, uma mina vestindo uma armadura, e ficam num combate eterno. O plano era ela brigar com essa imaginação dela, no caso, nessa, entre aspas, ilusão, até ela cansar e cair desgastada no chão. Só que ela tava pensando, então ela ia cansar como se ela estivesse fazendo isso de verdade, é meio viagem. Não, enganou a mente, aquela história de que a mente consegue controlar, né? A mente tem muito poder. Uh-huh. Eu gosto do conceito dela realmente, tipo, uma luta interminável, e assim, com certeza isso aconteceria, assim... Quando você olha pra esse lado... A Amazona, né? A Amazona ela, que não... com certeza lutaria até o fim e morreria tranquilo. Assim, se ela soubesse que ela vai morrer fazendo isso, ela teria que... Ela com certeza faria isso, né? Isso é uma coisa, Vinícius. Talvez falta um pouco disso, que essa edição que a gente falou, que é a do a Secret Files, ela tem todo esse contexto, que é o Batman sondando as fraquezas, né? E aí tem uma hora lá que ela fala, olha... A nossa forma de viver na Ilha das Amazonas é assim... ela falou, eu tive que superar todas as minhas irmãs em vários desafios pra poder ser a representante no mundo dos homens. Então quando eu cheguei e vi que vocês não viviam numa competição eterna e, sei lá, quase à beira da morte todos os dias, eu estranhei. Então assim, faz sentido pra Mulher Maravilha lutar até a morte. Não sei se essa questão da mente, fazer ela sofrer os danos e blá blá blá, mas assim, eu acho uma resolução que condiz com a natureza amazona dela. É legal, a forma como ela tentou chegar nisso, talvez você pode ficar estranhando a introdução desse chip na cabeça dela, né? Uhum. Mas a ideia é assim, é muito válida, porque foi até meio que original usar a natureza competitiva da Mulher Maravilha, né? Pra tentar desgastar ela até que ela morra de cansaço, sofre um ataque cardíaco, não aguente, né? Porque ela não vai arregar, ela não vai parar de lutar nunca mais, né? Nunca, é. Então, cara, ela é mais difícil de parar do que o Superman, então, na prática, né, cara? Sim, inclusive recentemente, pra quem tava acompanhando as revistas, tudo bem, gostando ou não de 952, teve uma das edições que eles trazem de volta essa coisa do Batman em planos de contingência, onde ele chama o Superman, acho que é na revista Superman Mulher Maravilha, ele chama o Superman e fala assim, ó, tá aqui as minhas caixinhas de metal com planos de contingência dentro. E essa é a caixa da Mulher Maravilha. Aí, a hora que o Superman abre, tá vazia. Aí ele fala, mas tá vazia. Ele fala, o plano de contingência dela é você. Você é o único cara que tem condições de, quem sabe, uma hora parar a Mulher Maravilha. Né? Nesse novo do universo. Porque ela não era uma arma invisível. É, o cara não invisível. O cara não usar o jato invisível. Mas porque assim, a Mulher Maravilha, ela é um dos heróis que ela não tem, conhecidamente, um ponto fraco. Ela não tem uma fraqueza, né? Qual é a fraqueza da Mulher Maravilha? O machismo? Não, entendeu? Não, é que nem uma rocha que nem o Superman. Não é que nem o fogo que nem o Marciano. Não tem algo físico. Não é o amarelo como Lanterna Verde antigamente. Não é uma parada assim. Não existe algo físico que pare ela, né? É só o orgulho dela, né? Isso, e essa foi uma solução muito inteligente, contestável, mas inteligente. Eu ainda acho válido. E o do Flash, pesadão, né? É, cara. Bom, o Flash eu achei genial, cara. Os caras jogaram uma bala nele que faz ele vibrar até ele ter um ataque epilético infinito. Na velocidade da luz. Não, e não é... Na velocidade da luz. Cavaleiros do Zodíaco. E aí, assim, é interessante. Tem uma parada assim, e não é só um projétil. O projétil é um projétil, ele não, é um projétil vibratório. Então, quer dizer, quando o Flash ele vibra pra tentar que o projétil atravesse ele, que é comum, né? O Wally fez muito isso, que é de ele conseguir passar por massas sólidas, não tomar tiros. Mas esse é um projétil já pensando que o Flash vai fazer isso automaticamente. Por isso que ele pega. Ele até fala, é um projétil vibratório e tal, porque ele fala, quando o Flash tenta vibrar, e, né, pra ficar intangível, o chip vibra na mesma velocidade que ele, e por isso pega. E aí ele começa a ter convulsões infinitas lá. Cara, olha só, deixa eu fazer um... Gente, cara, que diz assim... É que, cara, a gente tem os intelectuais dos quadrinhos, né, cara? Tem uma galera que assim... Cara, esse gibi é muito divertido, cara. Olha isso, os heróis, a gente tá aqui debatendo como é que a gente ia enfrentar um herói. Cara, eu vi gente criticando esse quadrinho, dizendo assim, ai, mas que quadrinho imbecil, o Batman derrotou com muita facilidade os personagens. Cara, tu tem que se divertir, né, pra brincar, pra, sabe... Exato. Pô, cara, é outra vibe, assim, sabe? Tem que pensar uma coisa, se você quiser aí, se a gente quiser realmente justificar, além dos planos serem viáveis, pelo que a gente conhece do histórico de heróis, cara, uma coisa que os heróis não tinham, que o Batman tem, é preparo. Então eles nunca iam estar esperando isso. Tava vindo de lugar nenhum, entendeu? Assim, não é igual o Superman que tá toda hora. Viu Pedrinha Verde? Ele dá uma tremida. É. Não é assim, entendeu? A Mulher Maravilha nunca é... Bala de menta, né? Oferece a bala de menta pro Superman. Ele já fica preocupadão. Então assim, são principalmente esses outros heróis, eles não estavam esperando. Então não é nem como você dizer assim, claro, esse plano não funcionaria duas vezes. Tanto que o Batman fala, é um plano numa. Primeiro, não era nenhum deles era um plano que o Batman tinha pra matar. Era apenas um plano pra parar temporariamente. E que não funcionaria, exato, obviamente, duas vezes. Né? Então, assim, eu acho que o fator surpresa, somado a realmente o preparo, eu acho totalmente plausível, assim, sem, claro, aquela história. Se morresse um pouquinho os personagens, mas não é nada muito assim de tipo. Todo mundo, tirando o Caio, Deb Mental, ninguém ali tava como Deb Mental, entendeu? Inclusive, as formas. Inclusive, assim, eles começam a sacar sozinhos as paradas. O próprio Aquaman lá dá uma ligada pro Vulco lá, dá, ô, cara, me ajuda aí, ele saca, ele começa a sacar as paradas sozinho. Pô, o Marciano, depois que colocam ele naquela roupinha de água lá, ele com mais calma para pensar, pô, quem que conheceria minha fisiologia pra saber que só assim, então... Só, é pesado. Aqui só a parada só, o Rods falou, né, do Batman que no, de poucos amigos aqui, tem uma hora logo depois que os três primeiros são atacados, o Superman fala, cara, ligar pro Batman que ele vai resolver essa parada, né? Aí ele fala assim, ó, liga pro Batman, você quer dele? Não, cara, me escuta, dele. A liga tá sendo atacada pros caras, é o Batman. Alguém morreu. O Superman, ainda não, ele. Vocês precisam, vocês. É algo que vocês não conseguem resolver sem mim dele? Também não, ele. Então câmbio e desliga. Tipo, cara. Tipo aqueles amigos chatos. Cara, eu tenho uma notícia. Não sei se é agora mesmo. Não, mas é importante. Não, é importante mesmo? É, não é. Então deixa pra depois. Tudo bem, cara. Tudo bem. Ele estava indo atrás do corpo dos pais dele, mas então... ainda assim, dois minutinhos que ele ouvisse. É o problema do Superman. Cara, mas vocês, poxa, podem, né, fazer isso sem mim, não pode? Podemos. Então tá. Alguém morreu? Não, então tá bom. Um escroto do caralho, mas tudo bem, vai. Aquele fluxograma do engenheiro, né? No final ela acaba em fita. Em aquela silver tape. Não, silver tape ou WD. Tem que se mexer? Não. Deveria, sim. Não, está se mexendo. Então é WD. Bom, e por último aí, né, até pra concluir aí, a gente tem o plano dos contra o Superman, né, que chega por último, já com a Mulher Maravilha e o Flash imobilizado, né, ainda no, acho que no AP, né, do Kylo Ren. e aí se depara com o SUS, né, ele vai perseguir a Talia, né, achando que, pô, tranquilo, né, o Batman falou, não, pelo amor de Deus, volta. Quando eu e o Batman já tinha sacado, né, que o que tava acontecendo é que roubaram os planos de contingência dele, e aí o plano do Superman é uma, contra o Superman, na verdade, né, é uma kryptonita modificada com mais radiação, menos poder, acho que mortal, isso, né, menos poder letal, e só que, tipo, o efeito disso no Superman é devastador, assim, né, tipo, nível reestruturação, assim, celular, né, sim, molecular e tal. Então, a pele dele fica, tipo, meio transparente. Ele fica mega energizado e sofrendo pra cacete. É pesado. Aquela explicação disso, cara, e foi o seguinte, essa kryptonita vermelha deixa a pele dele transparente pra que o sol machuque os órgãos dele. O sol que alimenta ele, no caso, vira o pior inimigo. procede? Isso, é porque a pele é um filtro, né? Para essa radiação solar, né? Ela chega, passa por esse filtro e absorve, o corpo absorve tudo, né? Só que sem esse filtro vai tudo para os músculos, para os órgãos, né? E aumenta, ele não aguenta essa sobrecarga, né, de radiação. E assim, e se imaginar que essa sobrecarga ainda, tipo, eu não lembro se eles falam simplifica muito, tipo, os sentidos dele, não sei o quê. Mas imaginando que isso poderia acontecer, você imagina aquela história de tipo, ah, é legal escutar muito, mas imagina você ter uma audição tão miúda que tudo é um infernal pra você, entendeu? E qualquer toque te machuca muito, porque você tá hiper mega sensível a todo tipo de atividade, qualquer tipo de sinal externo que tá entrando, que tá vindo em contato a você, né? Então tem uma hora lá que tem uma narração do... eu acho que é da Talha, que ela fala assim, ó, isso não vai te matar, mas você vai meio que desejar como se você estivesse morrendo, assim, porque vai ser horrível. E assim, cara, a arte dessa, que é a hora que o Superman tá lá sem pele, cara, é pesado, né? Assim, meio... Torto. Muita dor. Muita dor. Ah, cara, é demais. É o Superman gritando, o Flash no chão, a Mulher Maravilha em posição fetal. Ah, eu o Caio chorando. Meu desenho. Enquanto isso, Batman e Sisudo batendo em 65 membros da Liga dos Assassinos. E aí, é interessante só, antes de finalizar essa edição, que aí o plot do Batman, que faz ele meio que tava se resolvendo. Quando ele chega na base lá, primeiro que o Ra's al Ghul meio que já sabia que ele ia causar, o Batman tinha que explodir numa porta, dando um soco na cara deles, e ele fala, já esperava você aqui, e ele fala, ó, você faz pra aqui, em cima de um poço de Lázaro. E aí, quer ver eles vivos de novo? Fala, exato, entre aspas, o plano contra o Batman, sim, né? Pra distrair ele aí enquanto essa. E aí ele fala, ó, você tem agora a oportunidade de ver os seus pais vivos. Você nunca teve vontade de ver eles outra vez, de sentir o toque da sua mãe de novo. E aí você sente o Batman meio, sabe, até meio dar uma balançada rápida, assim. E eu acho que é uma forma de mexer com o Batman bem interessante. Assim. O Ra's al Ghul até fala, não sei como é que sim, como todo. E aí, durante, né, esses planos aí contra a Liga, ele começa também o plano dele mesmo, né, a fazer, como a gente comentou, né, então vai dando várias merdas globais, né, o pessoal vai perdendo a comunicação, eles até falam, né, que vários pacientes morrem, né, porque os médicos erram procedimentos lá cirúrgicos, né, ou não tem informação lá das coisas, avião cair nada, acontece merda pra caramba, assim, né? E aí, correndo um pouquinho com a história aí, né? Já que a gente tá na zona de spoiler, mais um pouco pra resolução. A gente tem toda essa vira-volta, né? Dos membros meio que, e do Batman, né? Ajudando, entre aos poucos, os membros a se tratarem e resolver as situações, né? Desde colarem homem borracha de novo, ou o marciano lá usar a roupinha lá de Atlantis, né? Pra ficar na água lá. Parece aquele vilão lá da Tartaruga Ninja, né? É verdade. E aí, vão tendo a solução. Depois que, entre aspas, toda a liga tá recuperada, né? Vem todo aquele embate de confiança, né? Principalmente porque o Batman tem que admitir que foi ele, né? E depois eles têm que ainda lidar com o Ra's al Ghul, né? E com toda essa parada aí global. Explicando, a gente não explicou como foi o do Kyle. Na verdade, o Kyle, ele era o único que não tinha uma explicação. Eles explicam que, na verdade, ele sofreu uma sugestão pós-hipnótica no sono ligada ao anel. Então, Porque a gente pensa, pô, ele ficou cego, mas como que ele voltou a enxergar, né? Shiryu mandou um abraço. Venceu o câncer e a cegueira, né, cara? Mas não, né? Era uma parada a nível de hipnose. Isso, né? Ele tinha sofrido uma sugestão pós-hipnótica e tal, pra ele acreditar que ele estava cego. E aí. Que bullshit. Caraca, né? essa doeu. Assim, essa. Mas ok, né, assim, a gente aceita, o Marciano descobriu isso, e aí era, cara, se concentra e pensa, vou enxergar, aí você enxergou. Tipo, lá o segredo, o que você acreditava é vir positivo pra você, só acreditar com força. Mas enfim, você tem que ainda lidar com o Ra's al Ghul, e aí já rola todo esse sentimento de desconfiança, né, da própria liga com o Batman, né. Mas no final, como toda boa história de quadrinho, né, eles se unem, vencem o mal. Mas ainda assim, cara, tem assim, você vê que até a hora, cara, o Superman, ele tá muito bravo. O próprio Homem Borracha, né, eles estão lá por Elemental uma hora, né, por causa que eles não conseguiram se comunicar diretamente. Aí o Flash até estranha, ô Homem Borracha, você não tá fazendo piada? Aí ele fala, não, hoje não. Ou seja, pô, tá bolado, não, né, cara. Então, aí na hora que eles entram na estrutura da torre, né, aí tá pra, tudo pra explodir, aí ele Superman vira pro Flash, ó, cara, eu quero que você tire todos daqui, tipo, agora. Ele vai, ele explode a torre, sai com a roupa toda fudida, bota derretendo, cara, ele tava muito bravo. Ele tava. E o Batman com aquela cara dele do Batman. Eu não tenho nada a ver com isso, sabe? Você sabe o que eu acho fantástico, cara, nessa parte especial, quando eles têm essa discussão? Cara, eu acho que as boas histórias, assim, de super-heróis, assim, quando a gente tem um grupo, cara, é quando tu consegue uma discussão entre eles que seja crível, sabe? Quando tu consegue rachar o grupo. Uhum. Tipo, é por isso que eu gosto tanto dos Vingadores do Hickman, por exemplo, agora que tá chegando na fase final no Brasil, ou mesmo Guerra Civil. Por que que Guerra Civil é legal, cara? É porque os caras, né, são heróis se porrando. É, mas com motivo. Sim. Bom, por que que Crise de Identidade? Eu gosto tanto ali daquela parte central dela. Por causa dessa questão deles discutindo por um motivo de verdade, né, cara? Pô, e essa história, ela consegue fazer isso, né? Tu tem a questão, como a gente já discutiu antes, né, de quem tá do lado do Batman, com o fato dele ter ou não um plano de contingência, né? Putz, cara, isso é fantástico, assim, né? Eu acho muito legal. Não, e... Bem lembrado. E aí você vê, assim, e o legal é que, assim, como o Rods falou, não é o Batman arrependido, sabe? É tipo o Batman, cara, não sei o que vocês estão falando, tem hora lá que... O Batman tá dando as instruções, não, porque vai, eu e o Superman vão voando, não sei o quê. Vocês vão pra um cenário de Deus, o Superman só fala assim, por quê dele? É, porque eu sei onde ele está e você voa dele. Não foi isso que eu perguntei, entendeu? Tipo, eles não estão, eles estão tentando entender o que que é, porque o Batman, tipo, cara, só fiz o que eu tive que fazer, sabe? Eu não vou ficar aqui me desculpando e, né, e falando que não era isso que eu queria, porque assim, eu fiz a melhor das intenções e deu errado, acontece. E eu vou fazer isso, eu parei de novo, sabe? Exato. E assim, um dos momentos mais legais, assim, já emendando aqui a conclusão, né, da história, é realmente como a equipe lida com isso, né? Depois que a fogueira baixa, que tá tudo resolvido, né? Eles fazem uma espécie de audiência aí pra decidir o destino do Batman na liga, né? Uhum. Porque, pô, o que ele fez foi claramente traição com todo mundo, né? E obviamente, né, o Batman não facilitou também, né? Chamou todo mundo de escroto e despreparado, né? Falou. Foi, pior que foi. Vocês são idiotas, não devem fazer? Então, toda a liga lá tá discutindo, né, e realmente, que nem o Vinícius falou, formam duas frentes, né, a galera da liga que no final todo mundo acha que foi errado, né, mas o que divide é se foi justificável ou não, né, uma galera acredita no que o Batman fez era pelo bem e tal, e outra galera tava muito puta, porque, pô, porque, pô, caralho, eu fiquei pegando fogo. Pois é. E é interessante, assim, porque isso causa até um pouco de rixa meio interna. Tem uma hora lá que o Aquaman fala, estão falando, né? O John fala, olha, a gente tá falando de estratégia, a gente não pode... Né? Ele meio falando, olha, foi ruim, mas eu meio que entendo. E aí o Aquaman fala, mas falou o cara aí que tinha também plano sobre a gente quando, antes de entrar pra equipe. E o Marciano fica... Ele fala, não, cara, eu cheguei num planeta onde eu não conhecia ninguém... E eu só queria saber se eu tava seguro aqui, como eram essas pessoas. Eu nunca preparei planos contra ninguém, né? Exato. Até vendo aqui, ó, deixa eu ver quem ficou contra. Vamos botar a ordem, então, assim, ó. O primeiro a votar foi o Aquaman, e ele é contra. Isso. Quer dizer, contra não, ele é a favor do Batman ser expulso, né? Sobre a expulsão, sim. Ele é a favor da expulsão. É, sobre a expulsão. Sobre essa expulsão. Porque ele fala que é importante ter a confiança de todo mundo do grupo, né? E esse negócio não é bom. O segundo a votar foi o Flash. O Flash, ele é a favor pra não expulsar ele, né? Ou expulsar o Batman. É que ele fala do caso do Agamemnon, né? Que é um vilão que o próprio Wade criou numa série chamada Era de Prata, que saiu no ano 2000 também. Quem quiser procurar só de curiosidade. Foi um herói que trocou os heróis e vilões de corpo. Então, o Lex Luthor virou Superman, o Sinês virou Lanterna Verde, não sei o que. E aí ele justifica isso como sendo... poderia acontecer, e a gente precisaria... Isso, o Flash fala assim, né? Ok, ele justificava a ideia dele, mas assim, eu não gosto do Batman, mas expulsar o Batman, acho que é radical demais, né? Assim, mas assim, ele não gosta, ele não gostou da ideia... Quem sou eu pra discutir com o Batman? Ele não gostou da ideia do Batman, mas ele tem um entendimento, mas acho que ele é muito radical, essa parte de expulsão. O próximo a votar foi o Marciano, né? Que assim, ele fala assim, de que ele tinha feito já um dossiê também, né, com os membros da liga. Ele não fez planos de ataque, né, mas fez o dossiê. Ele entende, então, esse lado do Batman também, né, entende a vergonha que é depois de pessoal do grupo desconfiar, né, porque ele fez isso, né, mesmo ele não ter feito esse plano de ataque. Mas assim, ele fala assim que é hipocrisia da parte dele expulsar o Batman, por isso ele acha que o Batman tem que ficar, por causa disso. Exato. O próximo é o Caio, e o Caio é um bundão, né? Ele fala assim, eu sou novo, me deixem fora disso. Assim, não, você vai ter que votar, seu desgraçado. Você tá na liga também. Aí ele fala, tá, ele fica, mas vamos conversar antes também, pô. Mas vamos conversar também com ele, pô. Mas veja bem. É. Aí ele fica lembrando também do Hal, mas né, depois fala assim, não, é, tem que fazer. Ele chega a levantar a bola do Hal, mas o Wally fala, ó, não coloca ele no meio, né? Não é esse o ponto, não. Vamos nem levantar essa questão de, né, ser vilão ou não ser vilão. Isso. E aí a Mulher Maravilha. A próxima Mulher Maravilha a votar, né? E ela é a favor da expulsão, né? Porque ela disse que esse negócio que o Batman fez enfraquece o grupo. Enfraquece demais. Eles precisam de uma equipe muito forte, né? Isso não é perdoável. Uhum. Ah, e o próximo. Exato. É o Homem Borracha. Ele é um escroto também, mas assim. Tá. É, o Batman me salvou, beleza. Ele me trouxe, me de volta, mas manda ele pra longe também, porra, cara. É, tipo, ele falou assim, né? O Caio fala, pô, cara, mas foi ele que te trouxe, ele. É, foi ele, acho que eu devo isso pra ele. E ele, manda ele bem pra longe. É tipo. É. E aí nesse momento tá 3-3, né? 3 a favor de expulsão e 3 a favor que não devia ser expulso o Batman. E por fim sobrou o voto de Minerva do Superman. É, e aí tem a cena é bem interessante, né? Porque ele fala, o Flash fala, poxa, mas. É, agora depende de você, e você é o mais próximo que ele chama de amigo. Assim. Você acha que ele te conhece ao ponto de saber como você vai votar? Aí ele abre a sala e aí o Batman sumiu, né, do satélite da Liga, e o Superman responde, sim, ele sabia como eu ia votar, e aí, assim, desse ponto em diante o Batman sai da Liga. Exato. Yeah. E esse é o final da nossa história aqui de hoje. Aí, fiquem curiosos com o que acontece depois. Pra ver como o Batman tinha até muito preparo. Ele até sabia que quem ia sobrar pro Superman pra decidir isso. É, não, tá, provavelmente ele sabia toda a votação. Assim, ele sabia que ficar 3-3 ia sobrar pro Superman votar, e ele foi embora antes disso. É, e aí é interessante, porque, de novo, como eu falei, isso vem. A saída do Batman da Liga da Justiça, ela tem um peso. Ela teve um peso no passado. Como eu falei, quando o Batman forma a equipe dele dos Renegados, era uma coisa na época muito diferente, era uma coisa que não se esperava que ele fosse formar uma outra equipe dele. E aqui a saída dele, ele mesmo, né, ter saído sabendo o resultado, também é uma coisa muito impactante, porque o Batman é da Trindade, né, ele é um dos membros fundadores dos Grandes Sete, e ele sempre tá em qualquer contexto que se falou. O Batman participou de mais Ligas da Justiça do que qualquer um, né, tipo, da Europa, não sei o que, América. Né, participou dos X-Men, sei lá, Wolverine, participou de todas as equipes, né, e aí você ter uma Liga da Justiça sem o Batman, depois, por conta dessa, né, por conta dele se preparar, por conta dele ser paranoico, é muito legal. E é um bom encerramento pra série também, acho que ficou bem legal, ficou bem coeso, né, dentro da... É, tem uns desdobramentos depois, É longe, entre aspas, do happy end, né. Isso, não, e assim, longe de ser eterna essa saída dele da Liga. Também. Não, mas tem uns desdobramentos, tipo assim, o pessoal dos Titãs não confia no Robin também. Foi. Eu demorei pra achar a edição do. Porra, demorei, foi foda assim. É, na Justiça Jovem, então era lá que eles caem em Apocalipse. E aí tem uma. Eles, o Robin começa a dar umas ordens lá e o Connor fica meio bravo. Falou assim: o que você vai fazer? Você vai bater na gente porque você tem planos igual o Batman tem, não sei o quê? E aí o Tim, né, na época que era o Robin, ele fala, olha, eu realmente, né, fui ensinado pelo Batman, mas eu não sou ele. Ele fala, o Batman, ele tem, ele até cita, assim, acho que ele usa o termo assim, o Batman tem colegas, tipo, tem, sei lá, amigos de trabalho, porque é colegas de trabalho, eu tenho amigos, o Batman não sabe o que é ter amigos. Então assim, eu não, né, não me compare nesse ponto. E é interessante, porque os Robins sempre foram um ponto de ruptura, né, eles sempre foram até... É legal, então essa questão, claro, não é uma coisa que também, não vou expulsar o Robin do Justiça Jovem, nem nada disso, mas assim, é uma consequência. Aí a gente, logo, como o Rosa mesmo já falou, depois disso você vai ter uma questão que é a crise de identidade, vai mexer uma questão com realmente a confiança do Batman no resto da liga, com a questão de, né, da mente dele, e aí, obviamente, a questão do irmão olho, que isso vai se desdobrar, e aí você fala, mas será que o Batman não se cedeu? Mas, por exemplo, qual que é o pontapé inicial da Crise Infinita? Não é o Maxwell Lord controlando a mente do Superman? Não foi esse, né, um dos grandes estopins? E aí um herói, né, tudo começando com uma decisão difícil que um herói tem que tomar? Então, tudo se interliga. Então, assim, não existe aqui, existe uma zona cinza, não existe resposta certa. Né? A gente tomou um lado, que é o lado do Batman, mas a resposta certa é muito complicada. Exato, e fica aí a dica então, moçada, um belo quadrinho pra leitura, né, pra encher também, e realmente o que a gente falou, né, uma bela aventura de heróis de uma época aí que era bem prazeroso, né, ler quadrinhos e tal. E assim, só antes da gente fechar o programa também, vale a menção ao Rosa. Vale a menção ao Rosa da animação, né, que foi baseada nessa história, né, que é Just League Doom. E aí, o que rola nessa animação? Ela basicamente tem a mesma estrutura, né? Então, ela é pautada nesses planos de contingência do Batman contra a Liga. Porém, eles fazem algumas alterações que eu na minha opinião aqui, acho bem positivas, né? Sim. Eles trocam o Ra's al Ghul para um vilão global de mesma escala, que seria o que foi o Vandal Savage, né? E o Vandal Savage, com toda aquela vontade dele de dominar a humanidade de novo, tal, ele tinha um plano lá de criar uma chama solar que ia destruir um terço da população, dois terços, eu não lembro agora. Só que a execução do plano de contingência casa com a adição também da adição de alguns vilões clássicos desses heróis. Da Legião, é o que, né? É o que eles usam pra criar a Legião do Mal, né? A Legion of Doom, né? No original. Então a gente tem participação de cada contraponto, assim, de um herói. Então o próprio Vandal Savage chama eles pra executar esses planos, né? Então ele chama o Mestre dos Espíritos contra o Flash, Bane contra o Batman, a Cheetah contra a Mulher Maravilha, a Star Safira, né? A Safira Estrela em contraponto ao Hal Jordan, e no caso era a Safira Estrela Roots, isso, né? Antes de toda a parada lá. Tem o Metallo, né? Contra o Superman. Tem o alienígena contra o Marciano, aquele alienígena. Ah, o Malefak. Malefak. Contra o Marciano e tal, né? Então tem todos esses contrapontos aí previstos, né? Nessa história você não tem o Aquaman nem o Homem-Borracha. E você tem o Cyborg, né? Como sendo aí o membro que o Batman não tinha planos, porque ele não era da Liga, né? Ele tava meio que fazendo um frila. O Cyborg realmente com origem nos Titãs. Isso. Né? E que tava ajudando, assim, para. É, porque então, a história começa lá com eles fazendo lá... O que é? É gangue de espadas? Eu nunca lembro. Que é Royal Flush em inglês. Royal Flush Gang, isso. E aí tem algumas diferenças que, assim... Primeiro que o Vandal Savage, nesse... Eles, de uma forma de eximir um pouco o Batman, eles falam que o Vandal Savage fez algumas mudanças no plano que era pra matar os heróis. Então, assim, ele pegou o plano de contingência do Batman, deu uma piorada pra que os heróis morressem. E o Batman tinha um plano que era o Bane ir lá, roubar os pais e matar eles. O Bane foi idiota, né, cara? Isso é uma coisa que me deixa meio triste essa animação. Porque tem alguns vilões ali que vacilaram, tá ligado? O Bane, ele falou, eu podia ter matado ele, mas eu prefiro humilhá-lo. Isso, enterra o porra do Batman vivo. Boa. Oh, mas o Bane ficou felizão fazer isso. Ele falou, caramba, nunca consegui enterrar e humilhar o Batman. Não, bacana pra fala, né? Que ele falou uma vez, eu quebrei o morcego, hoje eu vou quebrar o homem. É, né? Verdade. Oh, tem muitas frases legais nessa animação. Tem uma hora lá, Alfred, prepare o Batwing, a Liga da Justiça está sendo atacada. Aí o Alfred pergunta, mas por quem? Aí ele, por mim. By me. By me. Bolado, né? E o... Assim, tem algumas... tem cenas de luta bem legais, porque depois tem um confronto entre os vilões. Assim, algumas soluções. Eu gosto da solução do Lanterna Verde. Eu acho que, por exemplo, ela é melhor que a do Caio. Na animação, eles usam o gás do medo contra o Lanterna, pra fazer ele sentir medo. Na verdade, assim, ele tem medo de não ser capaz de falhar, de tomar uma decisão zoada. Uma situação lá que o refém em tese morre, e aí esse gás tá falando pra ele não se sentir mais digno, ter medo de não conseguir cumprir a missão dele, de não ser digno do anel, e aí ele meio que quebra, perde a força de vontade. Fica na depressão foda. Que é mais legal do que o Caio cego. Umas correções aí rápidas. A Mulher Maravilha, em vez de ficar nesse estado mental, ela realmente ela fica visualizando a Cheetah em qualquer pessoa. Isso. Então ela começa a lutar com todo mundo até ela beirar um ataque cardíaco, né? E quem realmente salva ela e dá o início aí a não sei se dá um spoiler da animação também, né? Acho que não, né? Acho que deixa também. Mas aí ela só mantém isso. E que mais? Acho que o Flash, né, ao contrário das convulsões aí na velocidade da luz... Ele pegou o plot do Velocidade Máxima. Não pode parar de correr. Não pode. Então, tem lá uma parada, coloca uma bomba nele e ele tem que continuar correndo sem desacelerar, senão essa bomba vai explodir um raio de X quilômetros. O Marciano é a parada do fogo, né? Agressivão. E do Superman ele levou um tiro no peito de uma bala de Kryptonita. O Superman ele teve um dia de Luke Cage. Mas aí ele toma um tiro de kriptonita, né? E aí fica bolado lá no chão. Então, mas é isso aí, moçada. Fica a recomendação, assim, a animação da DC, filmes da DC tão em destaque, merece destaque, né? Tem uma época que eles até falavam, a Marvel é boa de filme e a DC é boa de animação, isso, né? Então, tá aí a boa dica aí, e né? E a Marvel é ruim em filmes de animação e a DC é boa de filmes de animação. E aí, um bom passado. Se você quiser. Se você, assim, só aquele nossa ajuda sempre, a gente sempre tenta trazer coisas sempre que possível que vocês possam comprar. E essa HQ da Torre de Babel, ela tá sendo trazida pela coleção da Eagle Moss, da DC. Então, hoje, acho que hoje é tranquilo de você achar ela, não tá esgotada nem nada. E além dessa história, ela vem junto com a primeira aventura da Liga, com o Starro, né? E toda essa galhofada aí de estrela marinha gigante. Mas fica aí, se você quiser comprar, se você quiser ler, você consegue achar ela, porque ela tava há um bom tempo já, ela tava só no acho que era no encadenado do Superman, não era? Qual que você tem, Vinícius? Vinícius tem essa versão antiga. Superman, edição número 17 do Super-Heróis Premium da Abril. Então você tava muito tempo Abril. Fora, você Abril, pra ter uma ideia, você teria que correr atrás de um sebo, alguma coisa assim, mas agora você consegue achar em capa dura, com uma qualidade legal, apesar do Howard Porter. Então, você consegue comprar. E a animação tem pra vender. Ela veio junto com o jogo do Injustice, pra quem comprou, e ela tem DVD aí, dublada ou legendada, como você quiser. Essa aqui, ela não é só história, né? Na verdade, acho que o grande lance, como você tava falando, né, cabeça, é comprar a versão da Eagle Moss. Por vir com aquelas histórias a mais, né? Vem com a GLA Secret Files, que dá uma explicação do Batman sondando os heróis pra ver, pensando, bolando esses planos, né? E aí você tem uma ideia lá que dá a entender que ele começa a planejar isso logo depois das Infinitas Terras, porque o Alfred vira pra ele e fala, mas o senhor Allen morreu. Aí ele fala, mas o Wally, tem o Wally West, ele não é o único velocista, você tem aí, né, o Jay Garrick, o Johnny Quick, eles podem assumir o manto, e a gente pode precisar de lutar contra o velocista. Então você vê que é uma coisa que tá bem lá atrás, ou seja, o Batman já pensando nisso há muito tempo, então é uma adição legal essa revista, fora a primeira história da Liga. No geral é isso, moçada, então fica a lição aqui, prepara tudo na vida. Os roteiros. Sempre alerta. É bom voltar a falar de quadrinhos, 2016 então oficialmente se inicia aqui pro Projeto X, né? Realmente só depois do carnaval. Só depois de quadrinhos. Mas galera, espero que tenha sido um episódio aí bem legal pra todo mundo aí que tá com essa saudade aí do tema de quadrinhos. Novamente, fico o agradecimento aí ao rei da sinopse, Vinícius. Cara, saudade. Já é isso aí, Vinícius. Não vale nem a pena mais te apresentar, cara. Você é de casa, a geladeira já tem isso. Já tem o frio aí reservado pra você. Foi bacana, velho. Valeu. Legal. Aqui, se alguém quiser conhecer um canal de quadrinhos, acho que aqui no post deve ter o link, tá? Não, dessa vez a gente não vai colocar, não. A gente coloca toda vez, já. Só de zoeira. Dessa vez não. A gente vai colocar outro canal de quadrinhos, a gente escolhe um outro aí e coloca. Fazer um random aí do canal de quadrinhos. Mas valeu mesmo, Vinícius. E no geral é isso aí, moçada. Valeu pra quem escutou aqui até o final, valeu pra todo mundo que gravou, valeu pra todo mundo que consegue falar vários idiomas. Valeu aí, humanos, o projeto se despede por mais uma semana. E só a dica final que a gente aprendeu, a lição do dia é não dê um tiro na perna da filha do chefe. Bem lembrado. Não é uma boa ideia. Fica a dica, falou. Falou. Tchau, galera. Sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada, aqui é o Seiji. E aqui é o Lucas, voltando com os Caixas de Entradas. Aleluia, agora... finalmente está de volta, hein? Sim, eu consegui um microfone novo e agora estou ansioso para gravar muitos Caixas de Entradas e podcasts e playlists e muita alegria para vocês. Finalmente, demorou para comprar esse microfone novo, hein, Lucas? É, há alguns anos, na verdade. Mas tudo bem, vamos começar então o nosso Caixa de Entrada e começar os recadinhos básicos que a gente sempre fala. Para você que não conhece o nosso site, escutar esse podcast via iTunes, via algum agregador de podcast, algum aplicativo no celular, acesse a gente em www.projetoxpodcast.com.br. Para mandar um e-mail, sugestões, responder as dicas ou mandar um e-mail aquele contato amigo, você pode mandar para contato@projetoxpodcast.com.br. Curta-nos na fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast e também entre no nosso grupo do Facebook em groups.projeto.x.podcast. Você que é antenado no Twitter, acesse em @projetoxpodcast. Nos sigam lá. Pois é, recados. Temos muitos recados aqui. O primeiro recado é que a gente está fazendo um projeto legal de uma parceria, assim, entre o Projeto X Podcast e o J-Wave, lançando uma enquete de animes que vocês curtiram em 2015. A gente está juntando esse material para uma boa surpresa. E vocês vão gostar, eu acho. Eu não vou falar muito detalhes, mas vocês vão gostar de escutar. Então, vão lá, votem. A enquete estará aberta até quarta-feira, dia 24 de fevereiro, tá? Link na postagem, por favor, galera. Vamos lá e votem. Além disso, também temos o Projeto X Playlist dessa semana, que é Músicas do Oscar Parte 2. Bom, como vocês já sabem, né? A gente tem um programa que lançamos em 15 dias de playlists, músicas. Bom, vocês já conhecem, já estamos no programa 58. E, como de praxe, escutem aí. Último recado, saiu o Jogatina BGCast Turno 2, sobre o tema Zombicide Black Plague, com a participação do Cabeça. Cabeça ali participando no site ali do Zabuzeta e do Excel. Vamos lá, então, confira essa galera falando desse board game, o Zombicide Black Plague. Um board game super divertido, né? Ele é mega estratégico, enfim. Pois é, a versão Black Plague dessa vez. Vamos lá, escutem, link no post. Mas vamos começar os nossos e-mails, né, ô Lucas? Vamos lá para os e-mails dessa semana. O primeiro e-mail dessa caixa de entrada é do Cláudio Hiroki Hano. Boa tarde, querido povo do PXP. Aqui quem digita é Cláudio Hiroki Hano, 35 anos e morador de Guarulhos. Bem que vocês poderiam considerar o de Baba Quizzes. A hora que eu ouvi as dicas desse título surgiu em 5 segundos. Realmente Baba Quizzes escrito dessa forma. Eu achei sensacional. É, ele tá falando do podcast que a gente lançou semana passada, do Projeto X Playlist Cabeça Quiz. É um título alternativo pra ele, Baba Quizzes, considerando quem é o host desse podcast, né? Ô, senhor babaca. Bom, continuando, adorei o cast, mas achei as perguntas um tanto complicadas. Só morando, entre aspas, né, no mundo da internet pra poder responder. É, de fato, algumas perguntas foram meio complicadas mesmo. Pois é, e aí acabou o e-mail do Cláudio Hiroki Hano. Não sei se continuou, foi cortado, não sei. É, você vê que tem um emoji com, assim, quase terminado, assim. Só tem um olho aqui, cara. Sim, será que ele é caolho? Não sei, eu acho que o e-mail dele foi cortado, não veio o restante. Uma pena. Poxa, bom, mas tudo bem. Valeu, então, pelo seu e-mail, Cláudio Hiroki Hano. Muito obrigado. Valeu, Cláudio. O próximo e-mail é do Douglas. Olá, galera do PXP. Sobre a dica, acho que o próximo seria sobre a HQ Liga da Justiça Torre de Babel. Aê, olha aí, acertou, caramba. Ponto! Ei, esse acertou na lata, hein? Incrível isso. Bom, gosto muito dos casts de vocês, tem os melhores temas e, obviamente, os melhores comentários sobre eles. Tanto é que acompanho as participações de alguns dos membros em outros podcasts. No aguardo do programa sobre a Jessica Jones e, obviamente, sobre a temporada de filmes desse ano e do próximo Quiz do Cabeça. Olha aí, prometo aumentar a frequência de e-mails enviados. É que nesse eu acho que isso aqui é as dicas, assim que a Adri terminou de falar. E isso foi meio que motivacional pra escrever e aproveitar a empolgação, cara. Abraço a todos. Olha, ainda bem que você teve essa empolgação, porque você acertou as dicas. Caramba. Bem na lata, assim. Realmente, certinho. Esse aí bateu a luz ali, acertou, incrível, né? Muito bom, uhum. Douglas. Parabéns por ter acertado as dicas e muito obrigado pelo seu e-mail. Um abraço. O próximo e-mail é do Denis dos Santos. Ele começa com: e aí, galera do PXP, tudo certo? Depois de alguns problemas com o feed no Windows Phone, estou de volta. O Cabeças Quiz Shows foi incrível. Estava torcendo pra Fer, mas tenho que admitir que o game teve uma cara de vitória moral do Mug, depois do chutão no artigo 155. Vai ficar pra história do PXP. Realmente foi um chute, assim, que ninguém esperava. Tanto aquele das vendas de Nanatsu no Taizai e do artigo, cara. Foi assim, o quê? Como assim? Cara, quando tiver o nosso podcast especial de aniversário, eu vou vou botar esse momento, cara, na boa, tem que botar. Coloca ele no começo, no final e no meio, tipo, três vezes, porque foi muito insano. Bom, foi engraçado. Sim. E ele continua. E falando de chutes, esses são os meus. Um, o Cabeça não gravou a leitura de e-mails, pois estava participando da convenção secreta de podcasts que estudam direito. Sério, são muitos na podosfera. Olha, é algo a se considerar. É, mas primeiro considerar, faz tempo que o Cabeça não grava a leitura de e-mails. E segundo, acho que o pessoal do caixa de entrada não tava falando do Cabeça, não era? Eu não lembro agora. Eu não gravei o último caixa de entrada, então não sei. Eu esqueci. É, seja, foi cortado. Pois é, eu não pude gravar, eu estava ocupado semana passada, tá? Eu sei. Bom, aqui ele fala, dois. Quantas dicas? Morcego e preparo. Era claro que era algo referente ao Batman. O que me intrigou foi a dica novela, seguida da música Blue Moon, que era tema da novela global O Beijo do Vampiro. Sim, sou velho. Como não manjo nada de quadrinhos, vou chutar Justice League Gods and Monsters, só porque tem um Batman chupador de sangue. Olha. E isso aí. Então, é Liga da Justiça, mas não é essa história Gods and Monsters, e eu não sei se a música tem alguma coisa a ver também com a dica, aí tem que perguntar pro editor do caixa de entrada daquela vez que foi o Dinho, não sei. Olha, o Dinho é meio troll. Talvez. Ele é meio troll, talvez ele tenha colocado essa música só pra... Sei lá, falaram de morcego, quem sabe, né, mas não é esse chute, você errou o Denis dos Santos, não é. Mas valeu a tentativa, foi. Valeu. Ele pegou a música. Exatamente. Até, foi, ó. Chegou perto, falou Liga da Justiça, mas não é essa história da Liga da Justiça, tá bom? Mas valeu também pelo seu e-mail. Muito obrigado. O próximo e-mail é do Thiago Rosetta. Boa tarde, pessoal do Projeto X. Aqui quem fala é o Thiago Rosetta. E olha, quando o Sage disse que era um podcast improvável, eu já tava esperando alguma coisa diferente, mas tanto quanto foi esse. Não imagino os favores que o Cabeça vai dever pra vocês deixarem sair esse quiz. Olha aí. Não sei, isso aí é com Cabeça, com a galera aí, não sei de nada. Mugen entrou desacreditado no início e perdeu por não utilizar o seu Sage Token na hora correta. Esse povo me subestima, eu não sabe usar o Sage Token, é complicado. Acho que o Sage não sabe, meu Deus, como assim? O cara criou todas essas coisas e... Ah. Não, tem coisas que eu não sei, mas tinha outras coisas que eu sabia, pô, tinha que ter usado na hora certa, né? Bom, eu tava torcendo pro Mugen, mas não lembrar os nomes dos atores que fizeram ou farão o Joker no cinema mereceu a derrota. Porra, Mugen... Não usou Sage Token nessa hora? Se ferrou também. Podcast completamente inusitado e completamente aprovado. Nosso grande apresentador babaca, o Cabeça, o grande trunfo dos participantes, o Sage Token e os participantes com gostos um pouco diferentes, para dar mais emoção. Errei as dicas da semana passada desastrosamente. Mas fica a dica de um podcast do Silvio Santos. Oi! Como foi um dos meus chutes da semana passada, esse grande nome, se não o maior nome da televisão brasileira. É válido, hein? Olha, esse tema é válido. Sim, é válido mesmo. Para as dicas da próxima semana, é alguma coisa do Batman. Talvez eu não acerte na mosca, mas lá vai o chute. Vamos ver. Batman Cavaleiro das Trevas, Batman 66 na série de TV ou Batman HQs em geral. Não, Thiago Rosetta, não é nenhuma das três. Infelizmente. Pois é, você não acertou. E observação, dica pro Cabeça, se os bancos quebrarem, o país entrou em colapso e seu dinheiro não vale mais nada. É, depende do banco, né, cara? Se for banco do governo, eita, ferrou mesmo. Que coisa feia, cara. É isso aí, um grande abraço a todos e até a próxima semana. Mas valeu então por tudo, Thiago Rosetta. Muito obrigado pelo seu e-mail e até a próxima semana, né? Muito obrigado. Bom, e o próximo e-mail aqui é do Icky, e ele fala assim, e aí, projetistas? Cara, eu achei demais esse, projetistas. Muito bom. Aqui é o Ícaro, Icaco, Icky, vários nomes. São Paulo, Arujá. Fazia um tempo que não escutava o Projeto X. Estou retomando na hora certa, pelo visto. Que podcast magnífico. Chorei de rir incontáveis vezes. E em cada pergunta que o Cabeça falava, eu também dava um chute e quase sempre errava. Perguntas difíceis essas, hein? Mas o que mais me deixou feliz e triste foram as escolhas dos participantes. Pra mim, dos integrantes do Projeto X, o que mais gosto é o Mug. E o que mais tem uma antipatia é a Fer. Ah, caramba, meu Deus. Como assim? Continua. Quando escutei o cast, torcia a todo momento pelo Mug. Mas fiquei desanimado no Round 1. Cara, menos 500. Incrível isso. Sim. Mas ele demonstrou no Round 2 que ainda podia fazer algo. Mesmo assim, o vilã desse podcast foi a vencedora. Caraca, ela foi taxada como vilã. Eu sei que a Fer é neutral evil, mas calma, vilã? Cara, acho que não chega tanto. É, não sei se chega a ser vilã. Será que ela tem um covil das trevas, assim? Não sei. Agora peço para colocarem rods contra a Fê, pra ver se ao menos o meu segundo participante favorito pode vencê-la. Caramba, ele não gosta mesmo da Fer. Caraca, coitado da Fer. Coitada, o que que ela fez pra você não gostar dela? Pô. Por hoje é isso. Aguardo mais podcasts como esse e obrigado pelas risadas. Cara, agora imagina, Rods contra a Fer. Meu Deus, isso aí agora eu não sei quem ganharia, na boa. Mug contra a Fer é óbvio quem vai ganhar nessa história, né? Provavelmente a Fer ganharia, sei lá, questão livros, ou Rods ganharia na cultura inútil internet, provavelmente. Seria alguma coisa assim. Agora, se fosse um concurso de soletrar sem gagueira, aí, cara, é outra história, né? mas valeu, Iki, pelo seu e-mail. Muito obrigado. Muito obrigado. E continue mandando mais e-mails, por favor. Sim, todos vocês, mandem muitos e-mails. O próximo e-mail é do Edgar Alves. Olá, galera do PXP. O meu nome é Edgar Alves e sou de São Paulo, capital, há 26 anos, estudante de ADM e analista de logística. Conheci o PXP há um ano, aproximadamente, quando procurava o podcast sobre Full Metal Alchemist, que, por sinal, ainda é meu PXP favorito. Cara, é muito bom esse podcast. Parabéns pelo cast em geral, mas sempre tem o mas. Fica a sugestão para o próximo PXP nesse modelo do Cabeça Quister, alternativas de respostas nas perguntas. Assim, o ouvinte pode participar e ir testando os próprios conhecimentos durante o cast. Bom, é só uma sugestão para se pensar. De toda forma, parabéns pelo conteúdo produzido e continue assim. Cara, é legal. É só mandar isso aqui para a staff e, quem sabe, para uma segunda edição a gente pode fazer isso, né? Sim, com certeza. Bom, então, próximo e-mail do Rena Hipster. Olá, galerinha do PXP. Aqui é o Rena Hipster, 15 anos, Brasília. Acabei não conseguindo mandar e-mail para vocês nos últimos casts, porque estava meio sem tempo. Vocês devem saber como é. Mas agora voltei e vou tentar nunca deixar isso acontecer novamente. Por esse motivo, vou comentar os últimos casts. Vamos lá. Eu te entendo muito bem, cara. Falta de tempo é comigo mesmo. Cast 175, a meio cast. Muitos filmes sobre futebol americano nunca tinha assistido. E também foi fantástico verem vocês falarem sobre iShield 21, esse anime, mangá, que eu amo. Principalmente o traço do Murata-sensei. E esperando agora o cast sobre obras de basquete. E eu tô gesticulando com a minha mão aqui, não sei porquê. Eu não sei porquê também, cara. Primeiro, Yusuke Murata, esse cara é bom pra caramba desenhando as coisas, viu? O traço dele é bem legal. E obras de basquete? Eu não sei se a staff aqui curte basquete, dá bom. Então, sei lá, se rola, né? Futebol americano, eu sei que uma boa parte adora, mas, né, basquete, não sei, não garanto nada. Tem que fazer uma votação aí, comprar umas propinas aí e tal. Ô, louco. Cast 176. O que falar de Noitamina? Esse bloco que nos traz muitas emoções, sejam elas emoções boas ou ruins. E senti falta de Silver Spoon, mas como muitas pessoas já falaram, não vou comentar muito. E para os blocos, são 10 para todos, e todos que não vi estão na minha lista pessoal. Então, não deu tempo, né, de falar do Silver Spoon. Pô, foram 4 blocos, né? Dava pra fazer um quinto bloco, mas a gravação tava um pouco grande, a gente acabou cortando o último bloco, apesar que o corte final ficou bem curtinho, no fim das contas, né? Mas tudo bem, acontece. O Noi também ainda tem bastante coisa legal, assim. Pois é, e a galera gosta do Silver Spoon, então a gente ia falar de qualquer jeito se desse tempo. Mas fica aí no nosso coração o Silver Spoon. Exatamente. Cast 177. Ri muito com o cast e percebi que não entendo o tanto que eu achava que sabia sobre cultura pop. Espero nas próximas edições e principalmente o Todos contra o Sage. Não, não, não, não. Isso não. Isso não vai acontecer. Eu acho difícil acontecer, mas seria divertido. E também queria corrigir o Mug, porque Nanatsu no Taizai não foi publicado pela Panini e sim pela JBC. Aí toma Mug. Essa Mug. Aí, Mug. Ó, aquele tapa assim no seu nariz. Desculpem o e-mail gigante. Ah, não foi tão gigante assim. Foi ok. Pois é. Eu acho que o cast da semana que vem é sobre Batman Terra 1. Acertei? Acertei? Acertei? Não, errou. Infelizmente. Errou rude. Mas tudo bem. Valeu o chute. Não é o Terra 1, é a Liga da Justiça, a Torre de Babel. Só teve um que acertou até o momento esse chute. Incrível, né? Vamos ver, né, como é que desenrola esses últimos e-mails. O próximo e-mail é do Thiago Dias. Olá, pessoal do PXP. Queria falar sobre 2 podcasts que eu vi seguidos, já que estava sem internet. O primeiro é o bloco Noitamina. O primeiro bloco foi marcante, pois eu gosto do CD Money of Soul and Possibility Control e o Psychopath, que foram ótimos animes. Adoro o Si, acho esse anime incrível, cara. O Si eu gosto, eu achei interessante, ainda mais por ser um anime de criaturas de batalha que você usa dinheiro, cara, pra batalha. Exatamente. É incrível, é legal. E aqueles efeitos sonoros, cara, é demais. É tipo o Kamen Rider, você fica escutando. Pois é, né? O Henshin e aqueles efeitos, né? É muito legal. Ele continua falando assim: tiveram que apelar pro Higashi no Eden, que eu gosto muito da frase, os juízes dizem noblesse oblige, né? Cuja é uma pesquisa que literalmente significaria a nobreza manda. Me surpreendeu na época, ainda mais quando eu descobri que era um josei e não seinen. É verdade, é um josei esse anime, para o público josei, né? Já o Cabeça Quiz, cujo acredito que o Quiz Cabeça é um nome melhor, deveria ter múltiplas escolhas para ajudar as pessoas que estarão sofrendo nas mãos dele. Caramba, mas como ele é deus do programa, isso só torna uma opinião, né? Ó, grande babaca Cabeça, ó, grande deus, louvemos ao senhor. Senhor da babaquice, ó. De qualquer forma, parabenizo pelo ótimo trabalho em produção de conteúdo e até o próximo podcast. Muito obrigado pelo seu e-mail, Thiago Dias. Muito obrigado pelo e-mail. E bom, o nosso último e-mail aqui desse CE é do Rafael Taira. Esse cast ficou legal e gostei das categorias sobre as coisas que o cabeça curte. Poderia ter perguntas de Kuroko na Basca. Meu Deus, não. Cara, essa categoria é tão errada. Eu trollaria, na boa. E o pior é que você é obrigado a escolher uma vez. Você, tipo, não tem opção, eu não vou escolher as coisas que o cabeça curte. Você tem que... Bom, e ele continua. Sugestões de próximos embates nesse quiz. Vamos lá, vamos ver. Jim contra o Rods, a gagueira versus a dislexia. Caramba. Olha, eu acho isso meio pesado. Eu também acho. Panda versus Sage. Por que Panda versus Sage? Não sei, ele não deixa explicado, assim, ele não só... Não tem nada contra o Panda, Panda é um cara legal, pô. Ele só jogou a bomba. Sei lá, viu. Adri contra a Fer. Acho que seria interessante ver qual garota é melhor. Eu acho que isso também é meio errado. Eu também acho errado, viu, caramba. Eu acho que vamos ter que censurar você, Rafael Taira, desculpa. Porra. Mugi contra o Bira, ou o Tenshi. Cara, é o quê? Discussão de quem tem o pior gosto musical? É, exatamente. Meu Deus, né? Vai ser uma batalha sobre perguntas de... Gosto musical duvidosos, né? É, sertanejo universitário e afins. Mugi contra algum ouvinte, Mugi contra o feto, tipo, eu. Use Lucas, por favor. Por que você, né? Não sei, tipo, o Mugi é quase uma criança, tá ligado? Ouvintes do PXP, nessa até eu tô pra participar, contra o Sage. O pessoal gosta de ver eu sofrendo, né, cara? Eles gostam de ver você sofrer e gostam de ver o Mugi sofrer. Foi o que eu entendi. E polêmica também. Meu Deus, hein? E bom, o chute dele é Batman da Zoeira. Cast sobre novelas, Beijo do Vampiro e similares. Acho que eles levaram aquele negócio do Blue Moon realmente a sério. É, né? Essa dica novela embolou tudo. Ah, o pessoal não entendeu, né? Não captou. Mas foi válido o chute. Assinado a Rafael Taira. Muito obrigado, Rafael Taira, pelo seu e-mail, causando a discórdia e a desunião dos participantes. É, e eu não sei se vai ter esses embates, cara. Não sei. Eu realmente espero que não. Cara, se tiver Mugi versus Teixe, por exemplo, em gosto musical, estamos ferrados, cara. Na boa. É, aguarde uma playlist que vai sair, vocês vão entender o negócio. Sim, sim, com certeza. Mas valeu, Rafael Taira, pelo seu e-mail. Muito obrigado. Vamos mandar abraços, né, pro pessoal que comentou. Então, abraços para o Gustavo Araújo, para Cristiano Fernandes, Rafael Taira, Cláudio Hiroki Hano, Antônio Pereira, o TR8R, o Fábio Afonso, o Lucas Santana e o Koga War. Muito obrigado, galera, por terem comentado. Abraços a todos. Sintam-se abraçados, eu adoro abraços. E vamos falar das dicas, né, Lucas? Bom, as dicas da semana passada foram morcego, preparo e novela. Essas dicas que confundiram muita gente. Pois é. Vamos explicar as dicas, então. Vamos lá, Cindy. Primeiro, o podcast foi o podcast de Liga da Justiça, Torre de Babel. Uma história boa, curiosa, maneira até, né? Então, o que tem a ver com as dicas? Morcego, porque o Batman é uma figura central nessa história. Que ele criou um dossiê que ele consegue criar os planos pra derrotar cada membro da Liga da Justiça e essa informação foi vazada. Preparo, porque a partir dessa história, o pessoal começou a falar mais ainda de que o Batman com preparo consegue derrotar qualquer um. Isso aí, então, puta, depois dessa história o pessoal agora só fala nisso, né? E novela Torre de Babel é uma piada com o título dela, Torre de Babel, que tem uma novela chamada Torre de Babel. Ali, o pessoal aproveitou pra criar essa dica, né? É, meio zoeira, meio troll. Ainda mais com a música no final. É, eu não dei essas dicas, eu não sugeri, eu tava ocupado naquele dia, então... A gente não se responsabiliza por nada disso. Eu não me responsabilizo dessa vez. Acho que foi o cabeça que deu as dicas dessa vez. Ah, eu não sei. Mas tá aí, né? Morcego, prepara a novela, Liga da Justiça, Torre de Babel. E as dicas da próxima semana, quais são, Seiji? Eidias, Púrpura e Cage. Vou complicar a vida das pessoas. Olha só. Será que o pessoal acerta? Vamos ver. Quem sabe no próximo C, vamos contabilizar os pontos. Pois é, exatamente. E... Bom, então, vamos acabar esse caixa de entrada, né, Lucas? Vamos, deu um tempo bom aqui. Muitos e-mails, muitos abraços, muitas dicas erradas, muitas dicas certas. Na verdade, dicas não. Tentativas certas e tentativas erradas. E é isso, a chuva tá destruindo Cotia, então vamos encerrar logo. Vamos acabar logo, eu quero comer esse meu pastel na minha frente aqui. Eu quero comer essa minha pizza de 3 quilos de queijo. Ok, valeu, galera, e até a semana que vem. Fui. Valeu. A sorte é que na época o pessoal escreveu Torre de Babel não existia Google Tradutor. Mas então... eu duvido que fosse funcionar. Queimei minha apresentação. É. Mas, é que vai editar mesmo, então olha. É aquela velha crítica, né? Aquela velha. Nossa, eu me embaralhei. Acho que isso. Desculpa o silêncio, mas como é DC, eu não tenho muito o que falar nessa parte, assim. cara manja nada, né? A gente chama ele aqui só... Só tô aqui pelo Batman, cara. É. Batman e seu fã-clube. Como é que é aquela história? 99% Marvel, aquele 1% Batman, né, cara? Não, mas ele... Qual é a palavra pra quando tu destrói o túmulo? É... Ah, é... Putz, destrói. Cara, tem uma palavra. Quando tu desonra o túmulo. Nome. Qual é a palavra? Vilipendiar. Quando tu destrói o túmulo de alguém, tu... Viola, não é violar? Violar o túmulo. Pode ser, é violar. Viola Davis, inclusive, Esquadrão Suicida. Um belo filme. Saudades da Amanda Waller. Eu vou retomar pra ficar um pouco mais bonito, tá? Ok. Aham. Uhum. E segundo... É... Tá, posso continuar? Tá. Ai, claro, pode, pode. Continuar. Tá, é que eu me perdi um pouquinho. Peraí que eu tô com duas janelas, com metade tem a história e metade agora... Tá, agora vai. A metade é HQ, né? Aí o Batman olhou pros humanos e falou, não, vamos comunicar. Misturou religião e quadrinho, já é óbvio que tá dando, né? Vamos lá.